ar, Nominata 616. Olá, olá pessoal, vocês estão mais acostumados com o Covir que começa, mas hoje vai ser eu, o Felga, que vai começar, porque hoje, depois de uma longa espera, falaremos de um grande clássico dos X-Men, que inclusive está aí aparecendo com algumas pitadas no desenho. Que é o Paulo, e graças ao Felga, finalmente vou poder voltar a falar sobre Nat Grey nesse podcast. E também aí hoje nós teremos o nosso convidado aí, o Felipe. Eu sou o Felipe, e finalmente vou poder falar de Sabra novamente. Você já falou de Sabra antes? Ah, com certeza, né? No episódio de mutação. Ô, louco. E aí, mas não menos importante, nosso querido Coveiro, que deve estar assim com a tolerância zero no momento. Olá, gente, eu sou o Coveiro e eu, sinceramente, não sei o que eu tô fazendo aqui. Como o Felga aí, apresentando o podcast, falou, a gente vai falar sobre a Operação Tolerância Zero. Que, curiosamente, né, tem um motivo pra gente tá falando aqui sobre isso. Porque 2 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha feito uma eleição sobre o tema de que cada um queria falar sobre o podcast ou personagem, por aí vai. Jogamos isso ao público, numa eleição muito estranha, acabou vencendo o Paulo, né, que a gente teve um podcast sobre o X-Men, as 75 edições do X-Men, né, e a opção do Felga naquela época era o Bastion, né, que surgiu na Operação Tolerância Zero. E a gente achou, bom, vai ser mais improvável que vote nesse personagem, né? Que, enfim, não é o mais popular, mesmo sendo um personagem de X-Men. E teria morrido por aí, só que motivados pelos recentes episódios do novo desenho dos X-Men, o X-Men 97, que será o nosso próximo podcast depois desse, a gente viu que se tivesse uma chance de existir um podcast sobre Bastião e sobre a Operação Tolerância Zero, tinha que ser agora. Porque, enfim, se vocês acompanham o Universo Marvel meio, nosso site, sabe que o final tem um título meio sugestivo, né? Que é Tolerância é Extinção, né? Tolerância é um termo, assim, que remete justamente a essa saga nos X-Men, né? E aí a gente vendo o desenho, já tem bastante sinais bem claros, né? De que Bastion, né? Ou Sebastião, como eu costumo dizer, né? Estará por aí, né? Então, Felga, realmente você venceu essa. Eu sei que deve ter um preço. Vai ter. Porque se a sua opção veio, quer dizer que a minha opção que eu coloquei naquela época da votação em algum dia terá mais chances ainda de surgir. Né? Mas temos que lembrar que antes disso tem que fazer o nominata do finalista. O finalista quase não tá gravando com a gente. Mas quem sabe se o Dr. Marcos Dark aparecer de volta na gravação e gravar alguns podcasts com a gente que ele tá devendo, quem sabe, né? Mas enfim, vamos deixar de delongas a partes aí. A gente tá aqui pra realmente falar sobre Operação Tolerância Zero, que do fundo do meu coração eu espero que o roteirista principal aí de X-Men 97 tenha feito um trabalho surpreendente com essa saga, como tem feito com os outros episódios que a gente viu aí. É porque realmente merece ser algo surpreendente e não espelhar o que a gente viu nos quadrinhos, que é o que a gente vai falar sobre aqui hoje. Bom, mas eu preciso de uma ajuda aqui, porque muita gente talvez não conheça essa saga, porque veio numa época, pelo menos aqui no Brasil, que foi no finzinho ali da Abril, né? Pra surgir na Panini, acho que muita gente... Né? Um pouco antes, mas tava ali. Já era prêmio, alguma coisa, eu acho. Não, era prêmio não. Mas era uma época que já tava em declínio aí, da Abril. Isso é fato. Tava cheio de clássicos, cara. Tinha acabado de acabar, era numa... Era do Apocalipse Massacre. Sim, é, tava todo mundo adorando. Realmente, você me lembrou que eu acho que eu tô tão feliz com a gravação desse podcast quanto eu tava na época que a gente gravou do Massacre, Paulo. Você não tem ideia. 8 anos, foram 8 anos de espera pra gente falar de Operação Tolerância Zero, hein? Já que vocês venceram, né, eu principalmente, né, porque foi uma fase que eu já tava, enfim... meio que largando, dando aquela pausa que todo mundo deu já na vida, nos quadrinhos. Eu preciso de contexto pra saber o que tava rolando nos X-Men nessa época aí, assim como os outros leitores que vão ouvir nosso podcast, né, pra saber em que ponto estavam os X-Men, pra gente situar e começar a falar sobre essa saga. Eu sei que ainda tinha as duas revistas, tinha um Fabuloso X-Men, tinha X-Men sem adjetivo, né? Ainda havia separação entre as duas equipes nesse momento. Não, mas... não havia. Havia. Não havia uma separação entre azul e dourada. Sim, mas haviam times diferentes. O que aconteceu foi por uma coincidência. Deu um arquivo... Não, vamos começar do começo aqui. Então vai, Paulo. Elucide. Falou a Era do Apocalipse, beleza. Apareceu o Nat Grey, um dos melhores heróis da Terra, lá na história. Aí as coisas foram indo. Quando já tava se caminhando pro Massacre, o Massacre já tava naquelas de... Oi, Jim, eu existo! Oi, Jim, eu existo! Aquela parte lá que tu brincava dizendo... O Massacre está chegando. Aí a Jim e o Gambit foram numa reunião do Pentágono, que apareceu um novo cara dizendo que tinha um plano pros mutantes. E era o Bastion. E a Jim... Cara, esse cara é imune à minha telepatia. No momento que ela tenta lá olhar a telepatia dele e não consegue, aí ele percebe que ela tá lá e começa a atirar nele. E eles acham assim, começa esse mistério. Quem é Bastion? Ele apareceu do nada, é imune à telepatia. E sabe quando a Jean Grey está nos cantos. E eles só são salvos porque o Massacre desmaia todo mundo lá que tava entre eles e a saída. Aí vai indo, assim, sempre no fundo... O Bastion era aqueles plots de longo prazo dos X-Men. De vez em quando acontecia alguma coisa ou outra, tipo... teve um incidente mutante aqui. Aí aparecia lá o Bastion pegando lá as informações e indo embora. Ou então o Bastion estudando o pessoal da geração X e por aí vai. Enquanto tava acontecendo, ele tava lá só pingando aqui e ali, aí teve um massacre e tudo mais, os X-Men assistiram lá o Quarteto Fantástico assassinar os Vingadores pra supostamente matar o Massacre, mas no fim das contas, o que a população viu era os mutantes deixaram os outros heróis morrerem. E aí, por causa disso, aumentou mais a revolta contra os mutantes. O Xavier resolveu entregar lá no dia seguinte, porque ele olhou assim, vixe, o Ciclope olhou pro Xavier e disse, carai, como é que ele vai resolver esse problema? Aí o Xavier, eu não sei vocês, eu vou resolver saindo por aquela porta. Aí se mandou com a Valerie Cooper e de repente ele tava preso na base Caça Hulk, através, preso pelo Bastion. Aí, enquanto isso, aí o Graydon Creed ia ser candidato a presidente e nesse meio tempo, acho que foi na revista X-Factor, ele morre no atentado e... Isso. O pai do Homem de Gelo é espancado e o Homem de Gelo sai da equipe pra poder cuidar do pai dele. E... Aí vem aquele negócio que o Coveiro falou da separação. O que aconteceu era basicamente que tava em época natalina. Aí, de repente, baixou o arquivo X, veio o gladiador, deu umas porradas no míssil, aí apanhou do míssil, aí apareceram os outros X-Men que estavam lá brincando de Natal, aí ele jogou umas pokebolas nele, eles foram parar numa nave pra enfrentar a Falange, e sumiram da história, que aí era o Fera, o Joseph, o Gambit, a Vampira e o Bishop, e eles saíram do nada. E de brinde a Trish, né? E vale ressaltar, o Joseph, pra quem não lembra, era o clone malfadado do Magneto, que na época todo mundo achava que era o Magneto jovem ainda. Que de alguma maneira, já que o Magneto tem um histórico de sempre virar bebê, virar criança, voltar a recuperar a idade, tava aí. E isso gerou vamos dizer assim, uma divisão assim no coração da Vampira. Foi esse momento aí que de novo ficou aquele lance de um suposto triângulo amoroso aí, se rolava, não rolava, que se espelha no que acaba acontecendo também em X-Men 97 que a gente tá vendo, só que claro que o Magneto tá velho lá. Pra quem, né, tava dizendo por aí que nunca tinha havido este romance entre eles dois e por aí vai. Realmente tinha, tanto do Magneto mais velho, mas digamos assim, esse triângulo amoroso, esse coração dividido da Vampira, surgiu mais nessa época aí do Joseph, né? Aí tem a trama da Falange, que é no espaço, e dura, em termos de quadrinhos, dura quase um ano, eles por lá, porque eles levam umas três edições pra chegar, que fica pingando de planeta em planeta, depois tem a saga da Falange, depois tem a saga da Volta, aí aparece um outro inimigo, aí vão parar na Antártida, aí tem dinossauro na Antártida, aí tem um magneto, também do Gambit, por aí vai. Eles estavam muito perdidos ali. E, enquanto isso, a equipe que ficou, que era o Ciclope, a Jean, a Tempestade, o Wolverine e o Míssil, foram pro Japão pra enfrentar... Hong Kong. Eles foram pra Hong Kong pra enfrentar o Rei do Crime, que tinha aparentemente um elixir que podia curar o vírus regado. Aí apareceu o Shang-Chi de Gaiato, mas eles deram um porrada no Shang-Chi e disseram: você é um inútil, sai daqui, seu bucha, não presta pra nada. Aí ele foi embora chorando. Apareceu o Sebastian Shaw e disse: gente, eu estou vivo! Aí os personagens: cara, você tá dizendo que tá vivo há mais de 30 edições, todo mundo já sabe disso. Aí quando chega na hora do vamos ver, a Tempestade olha assim: esse pode continuar. Aí ela vai e destrói o elixir. Eles voltam, eles foram pra lá só pra destruir um líquido verde e voltar pros Estados Unidos. Esse meio tempo, é muito importante frisar, o Wolverine estava sem nariz. Ele já teve trações fatais. Não era desde a tração fatal, não. Ficou um tempo na selvageria, aí tem rolo, que acho que foi o... aquele filho maluco do Cable. Uma das versões do Gênesis, né? Isso, que tentou... aí tentou colocar Adamantium nele. E deu errado. E matou o filho no processo. E, então, e aí... quem matou foi o Wolverine, né? Morreu no processo. Foi o Wolverine, isso. O seguinte, pra vocês só se situarem, tá? Quem ouve com frequência o nosso nominato também, o meio, sabe que a gente vai fazer uma, digamos assim, uma sequência de podcast sobre o Wolverine. E a gente fez o primeiro, né? Que das primeiras histórias da revista mensal. Vai chegar na fase do Larry Hama. Então, tudo isso que o Paulo falou aí do nariz do Wolverine, a gente vai falar sobre isso ao longo desse ano aí. E a gente vai até o momento em que começa o Tolerância Zero, que a gente vai seguir toda a fase do Larry Hama, e meio que isso aqui é a despedida do Larry Hama com o Wolverine, porque vai ter tie-in com o Wolverine, vai ter tie-in do Larry Hama aqui. Bom, o Paulo falou basicamente tudo. Acho que só faltou mencionar assim que o Wolverine ele faz uma visita para a geração X para meio que ver como está o Jubileu e como estavam dizendo. Ele não estava 100% depois da atração fatal. Ainda estava mais monstruoso, digamos assim. E logo depois é que chega o Bastion mesmo, né? No meio de uma luta contra o Mondo e o Blackton Cassidy. Mas a única coisa que vocês não mencionaram tanto era em relação justamente ao Wolverine, à revista mensal do Wolverine. Mas se eu não me engano, ele estava só com umas missões aleatórias, assim, até chegar a essa história final do Larry Hama, com Tolerância Zero. Meio que tudo isso que o Paulo falou foi meio que a Operação Tolerância Zero é uma grande conclusão, mas algumas coisas ficaram pelo meio do caminho, né? Você tem essas duas grandes aparições do Bastion, né? Uma nessa missão, né, da Jean Grey com o Gambit, né, infiltrado no, acho que no Pentágono, se eu não me engano. Aí depois, pós-massacre, tem esse encontro com o Xavier. Inclusive, o Bastion tava aprisionando, né, uma menina, que aí depois foi mais pra frente, não sei se foi que entrou aquela história dos Nels, e acho que foi ela voltou a aparecer. Ela chegou a aparecer numa outra saga que um dia ainda teremos aqui, que é o resgate do Professor Xavier, e ainda depois... Espere mais 8 anos, tá? Essa eu apoio, hein? Então... E aí depois ela apareceu numa outra história, que acho que começou aquela coisa dos Nel, alguma coisa assim, se eu não me engano. Isso aí já foi na época da... quando chegou aqui na Abril, já era nas revistas prêmios. E basicamente estava todo aquele clima de, né, de histeria mutante, né? Você tem o massacre, aí todos os heróis, em tese, estavam mortos. Estavam lá no mundo de brinquedo lá do Franklin Hicks, né? Inclusive, a Operação Tolerância Zero estavam na saga Heróis Retornam, se eu não me engano. Acho que é o que passa junto com a Operação Tolerância Zero. Você teve o assassinato do Craydon Creed, né? E aí ficou aquela dúvida, né? Se foi a Mística ou não. O Forge falou que a Mística foi lá pra... tinha entendido que a Mística tinha ido lá pra proteger ele, porque a arma, o dispositivo que ela roubou dele era pra isso. Certo. E aí acho que foi uma coisa que ninguém nunca resolveu, né? Porque aparentemente acho que quem zerou o Craydon Creed foi o Bastion, né? Por meio dos Supra Sentinelas, né? Ficou meio que subentendido. Não foi o Horde Mac, não? É o que dá pra entender, né? Porque no final é justamente a morte do Craydon Creed que faz com que ele ganhe o público, né? Ganhe o público. Exatamente. E tem uma parte, né? Acho que numa das sequências iniciais, né? Da Tolerância Zero, quando o Garrett fica fala assim, pô, mas esses eram seguranças que aí depois se revelavam tudo pra sentir. Não, não, mas esses eram seguranças do Craydon Creed, né? Então é isso, né? Enfim. Mas uma coisa que eu nunca, sei lá, eu não consegui achar muito sentido, é o fato do Robert Kelly aceitar tudo isso de boa. Ainda que ele tenha ajudado a criar lá atrás o projeto Wide Awake lá, ele já tem uma certa, digamos assim, amizade ou parceria com os X-Men, com os mutantes. Ele não deveria ficar do lado nem do Baixo e nem do Garrett. Mas, teoricamente, ele não tava. Se tu lembrar, tinha, antes do massacre, teve um plot que ele chamava o Ciclope pra poder avisar que tava acontecendo alguma coisa, aí o Graydon Creed explode a casa dele, e por algum motivo o GW Bridge acha que é uma boa prender o Ciclope, só pra levar um soco do Cable. O Jeff Loeb não sabe escrever, mas enfim, é a vida. É, mas eu acho que, digamos, se tinha algum planejamento, porque o Graydon Creed morreu, e quem escrevia? Era o Howard Mack, não é isso? Sim. Isso, X-Factor que ele morreu. Mas foi na fase do Howard Mack, não é isso? Uhum. Isso. Então, não teve nem final, né? Porque, querendo ou não, o próprio X-Pack não entra nessas revistas aqui que fazem parte do Tolerância Zero. E se tinha, na verdade, o plano pra fazer um final, parece que era na reedição 150, nem isso rolou, porque nem 150 rolou a edição, né, Paulo? Pois é, é o que eu ia dizer. A X-Factor foi cancelada na 149, a 150 chegou a ser anunciada, dizendo que ia ser o grande final, e que ia revelar quem matou o Graydon Creed, aí olha, ah, pegadinha do malandro, tá cancelada, ninguém vai saber quem é essa merda mesmo, não, foda-se o Old Mac. É, o editorial da Marvel tava muito, muito complexo aí, nessa fase aí do final. É tanto que, assim, acho que a maioria dos roteiristas, né, incluindo Tolerância Zero, marcou também a saída do Scott Lobdell, né, aí meio que uma nota, assim, não que o Scott Lobdell, assim, tenha grandes trunfos, assim, pra gente marcar na história dos X-Men, né? Mas, querendo ou não, teve muito mais coisas melhores do que a Operação Tolerância Zero. Então, meio que foi uma quedinha ali e meio que parece-me que foi de repente a saída dele, né? Olha, meu amigo, pra ele escrever o que ele escreveu, na zona que tava, eu diria que ele entregou algo que funcionasse. Assim, o Bacarense, ele já explicou isso melhor naquele Segredo dos X-Men. Mas essa época aí, o editor era o Michael Scott virado na cocaína. Porque o cara mudava de ideia a cada 5 minutos. E os roteiristas tinham que se virar pra arrumar as coisas. Por isso que X-Men virou um negócio que, tipo, tinha plot que nunca acabava. Porque tinha a ideia, ele mandava ter a ideia, aí depois mandava desfazer a ideia, aí mandava colocar de novo e mandava desfazer. E assim, tipo, perto de coisas que aconteceram mais na frente, Tolerância Zero ainda é um pouco mais tranquilo. Porque quando chega mais pra frente, é personagem que desaparece de uma edição pra outra porque o roteirista mandou, ou o editor mandou. Só contextualizando, o Paulo falou do Segredo dos X-Men, pra você que tá se perguntando, não é uma revista, tá? É uma parte lá do Mutação e Debate, que é um dos podcasts que a gente acabou hospedando aqui no Marvel 66, em que o Henrique Bracarense, que faz parte do Mutação e Debate, ele narrava algumas coisas de bastidores, né, Paulo? Então, só pra contextualizar, vão atrás disso aí no Mutação e Debate, tem as tags lá no 66, você vai achar, tá? E pra quem não assiste The Office, né, o Michael Scott também não é o nome do editor. O Paulo tá fazendo uma referência a Michael Scott, do chefe lá do The Office. Pronto. Contextualizado. Mas, bom, vamos passar então a falar sobre a saga em si. Acho que a gente já meio que pontuou mais ou menos em que momento é isso. Ocorre entre 97 e 98, né, Tolerância Zero, por aí. E assim, a saga, ela acaba não sendo uma saga clássica dos X-Men, que tem uma minissérie principal e que os times desenrolam. E nem aquelas sagas tipo crossover dos X-Men, em que uma história continua na outra de outra revista, que continua na outra, como foi, por exemplo, o Complexo de Messias, que seguia essa fórmula. Ela praticamente acontece meio que paralelamente em vários títulos, só que cada um tocou num tema principal e que fica até difícil dizer, digamos assim, quem é o cerne da saga, né? Bastião acaba meio que se espalhando pra ser o grande vilão de várias revistas aí. As principais seriam, claro, a X-Men Sem Adjetivo, a Wolverine e a do Cable, né? Mas a gente... É, tem também os tie-ins e também tem edições que servem de prelúdio, né? Por exemplo, o Paulo tava falando aí dessas edições dos X-Men do... No caso, de Fabulosos X-Men do espaço, né? Enquanto rolava toda essa confusão no espaço, aí teve várias historinhas, e aí Bastião aparecia com uma ou duas páginas, meio que mostrando que ele tava... É, pegando autorização do governo. É curioso, que é uma coisa até meio confusa, tá? É, ele tá ligado ao governo, mas ao mesmo tempo é como se fosse uma equipe paramilitar, pelo menos é isso que deixa meio que claro nesses interlúdios, né? Meio que paramilitar da iniciativa privada, alguma coisa do tipo, composto por vários governos. Aí não ficou muito claro se esses vários governos governos mundiais, né? Ou se é governos, tipo assim, dos Estados Unidos. E aí eles estavam conseguindo autorização para atuar lá no território americano, inicialmente, né? Aí depois o Felga até me explica direitinho como é que é esse entendimento aí. E também, no meio dessas revistas aí, a gente vê nos interlúdios que, de repente, o Bastião, ele tá com uma refém. E essa refém é a Jubileu. E aí daqui a pouquinho eu peço até permissão pro Felga pra eu começar a falar um pouco sobre esse prelúdio aí na história da Geração X. Que foi das todas que eu li, foi a que eu mais gostei, foi a ligada à Geração X. Mas antes eu queria saber, Felga, mais ou menos aí, se eu definir certo o que é a Operação Tolerância Zero. É mesmo um grupo paramilitar privado que ganhou, tipo o quê? Um consenso federal nos Estados Unidos pra atuar em todo o território americano? É isso mesmo? É quase isso. É, hoje, talvez, pelo menos por enquanto, parece meio difícil esse tipo de operação sancionada e tal acontecer. A gente, nos Estados Unidos, a gente tem equipes mercenárias, né? Isso em vários países tem feito isso. Ou seja, equipes mercenárias que atuam, né, no fora, né? É, lá no Afeganistão, Iraque, tinha equipes, né, mercenárias, né, empresas privadas que atuavam em nome do governo. Melhor, não atuavam em nome do governo americano, elas foram contratadas para determinadas missões. Por que que normalmente o governo faz isso? Porque tem uma série de tratados e tal, e aí é uma forma, vamos dizer assim, de burlar isso, né? Ficou famoso, tá? Se pesquisar na internet vai aparecer. Mas a ideia da Operação Tolerância Zero é quase como se fosse isso, ou seja, uma equipe que não é governamental, e aí a gente se pergunta de onde eles tiraram tanto dinheiro, onde veio tal, os fundos e tal, mas enfim. Mas seria uma equipe não governamental que ganharia, vamos dizer assim, poderes para exercer essa coisa de caça. E é uma coisa, assim, parece-me que lá dentro seria ainda meio difícil isso acontecer. Apesar que, assim, os Estados Unidos é cheio de grupos paramilitares internos e tal, mas não tem esse negócio, assim, desse tipo de coisa. Um paralelo que atual, vamos dizer assim, são aquelas operações, eu acho que aí são civis, mas aí eu não sei se não são apoiadas pelo governo federal, mas são apoiadas por alguns governos estaduais, aquelas operações de fronteira. Ou seja, pelo que eu me lembro, eram grupos civis, nem eram grupos policiais, mas que faziam isso, de entrava um imigrante ilegal, pegava, capturava e jogava de volta lá pro lugar, ou então levava ele para alguma coisa. Acho que, se eu não me engano, o melhor paralelo atual para a Operação Tolerância Zero seria esse, né? Obviamente, a gente tá falando de uma história em quadris, então tudo é meio superlativo, mas acho que hoje o paralelo que a gente tem seria esse, né? Só destacando, né, a operação, o nome da saga, ela seria uma referência, isso depois eu li, acho que até o Paulo depois pode confirmar, ela seria uma referência, deixa eu falar a operação, mas seria isso, seria uma operação que o prefeito... Uma política de segurança isso, que ele política, fez. Isso, política, isso, foi uma política bastante em voga nos anos 90, na cidade de Nova York, né, ou seja... Qualquer, vamos dizer assim, qualquer delito do menor, mesmo dos menores, era tratado com um rigor máximo, né? Essa política, ela tinha sido instituída pelo prefeito, né? Rudolf Giuliani. O Giuliani foi promotor, né, público, né, por muito tempo, né, lá na cidade de Nova York. Inclusive, ele ficou famoso por desmantelar várias quadrilhas da máfia, né? E foi com isso que ele passou a ter cacife e depois ele se reelegeu prefeito, né? E aí foi quando instituiu essa, vamos dizer assim, essa política, né? E, de certa forma, a crítica era que atingia principalmente as minorias, né? Imigrantes, latinos, negros, enfim. E aí acho que isso perdurou por, pelo menos, acho que por vários, por bastante tempo durante a década de 90, inclusive durante o momento que se passava a saga, né, dos X-Men, né? E pra quem não sabe, né, quem é Rudolph Giuliani, é só pesquisar, né, que ele foi advogado do Trump e tá meio enrolado também com a justiça norte-americana. Pra quem tem uma noção, assim, da crítica que eles estavam fazendo, é como o Felgo mencionou. É só vocês imaginarem hoje em dia que o pessoal fala que o Bukele tá fazendo em El Salvador. É mais ou menos a mesma coisa. Ele tava prendendo geral, só que tava prendendo principalmente os pobres e as minorias, e tava sendo chamado de herói por todo mundo lá, acabou com a criminalidade, prendendo todo mundo, entre aspas, resolveu o problema prendendo todo mundo, matando geral e por aí vai, e ainda tinha sido alçado a ser, depois do 11 de setembro, como se fosse um herói nacional. A máscara só foi cair pós-Trump, e hoje em dia, salvo engano, ele tá preso. Mas a crítica já tava lá, na tolerância zero, justamente, que mostra várias e várias pessoas na população comemorando, tratando o Bastion como herói, torcendo para que os mutantes fossem mortos e, na prática, quem tava, os Super Sentinelas estavam matando qualquer um que visse pela frente. Bom, enfim, eu tenho várias críticas à saga, mas vou deixar elas mesmo pro final. Mas só para contextualizar, assim, geralmente quando acontece isso, tem que ter um grande evento, assim, de estopim para, digamos assim, voltar a opinião pública para favorecer isso, tipo, ah, realmente eles são culpados e por aí vai. Já tinha se passado bastante tempo desde Massacre, e seria Massacre esse evento. Por isso que eu acho que fica um pouco desgastado, porque Massacre ficou lá pra trás, né? Pouco antes, acho que já tinha passado alguns anos. O que mais voltou contra a opinião pública é que Vingadores e Quarteto Fantástico, que seriam as versões dos heróis aceitos pelo público, né? Eles tinham sido, como o Paulo falou, dados como mortos. Então o público tava, digamos assim, sem heróis. Eu não sei se o Thunderbolt já tinha sido desmascarado aí, mas também a única equipe de, digamos assim, heróis que tinha surgido já não são tão heróis, eram bandidos, né, disfarçados. E acho que durante a Operação Tolerância Zero, ou lá pro final, é que os heróis vão voltar, não é isso? Por aí, mais ou menos. É bem no começo de Tolerância Zero, eles estão voltando, porque tem uma parte lá, quando a Tolerância Zero tá atacando os X-Men, a Jean aleatoriamente vai parar no mundo de heróis que nascem. Aqui no Brasil, uma coisa meio estrambólica, porque X-Men estavam 6, 7 meses na frente do resto do universo, mas nos Estados Unidos era mais ou menos na época da Tolerância Zero. A outra momento que a gente nota é que tem uma luta entre o Homem-Aranha e o Hulk, e nunca aconteceu assim aqui no Brasil, mas que era, no caso, a luta que eles tinham tido no começo de Heróis Retornam. Mas, Cover, não faz tanto tempo, não. Menos de um ano. Não, peraí. Um ano de um ano, talvez na época dos quadrinhos, mas pra o leitor, certeza que fazia pelo menos. Não. A saga foi em 96. Essa saga foi em 97. Mas no final de 97, vai. Não, começo. Abril de 97. Abril encadernado agora. Ah, só tu vê, cara. Foi literalmente um ano. 12 meses. De qualquer modo. Assim, não teve esse estopim na minha visão, entendeu? Porque ficou um negócio assim, passou-se muito tempo, um ano, querendo ou não, pro leitor, não é aquela coisa que foi desencadeada, feito na Guerra Civil, e que você viu no começo, uma operação desastrosa dos Novos Guerreiros, que gerou esse estopim. Então ficou meio que diluído, fora assim, o formato da saga que foi mal arrumado, né? Mal, assim, o que era pra ser talvez o foco principal na revista dos X-Men, parecia que a história principal não era lá, e por aí vai. É que também, Coveiro, até o que o Griffin usa não é só esse estopim do ataque, o suposto ataque dos X-Men à Tolerância Zero. Era também um vírus legado que supostamente estava atacando os mutantes, só que agora a gente sabe que era a Moira. Os mutantes. Uma personagem que a gente descobre que é a mutante Moira. Depois, né? E o próprio Massacre também, que ele conta lá que o pessoal. E como eu tinha mencionado, o Quarteto Fantástico tinha assassinado os Vingadores pra tentar absorver o poder do Massacre e morreu junto. Só que aí o que o pessoal viu foi os X-Men matando. Os X-Men deixando os heróis morrerem. Tá bom. Inclusive, se a gente for olhar, É, até uma coisa que agora que o Felga tinha levantado, que faz todo sentido, agora que condiz com essa parte do a volta do Zero Retorno, de onde é que o Bastion tinha tirado esse dinheiro? Aí, de repente, justo nessa época, o Reed tá com pouco dinheiro. Como será que... Com que será que ele tava gastando? O Reed nem tava nesse universo, Paulo. Deixa de citar coisa. Na verdade, essa questão do dinheiro, pelo que deu a entender, é que vários governos do mundo apoiavam essa operação. Então, vamos dizer que havia uma agenda de milionários aí que tava botando dinheiro pra dentro, entendeu? Querendo ou não, a operação é tolerância zero, mas não existe o nome de um grupo que era o grupo que organizava a Operação Tolerância Zero. É, mas, querendo ou não, lembra um pouco o paralelo do que a gente vê na fase mais recente dos X-Men, que a Orcs também era formada de vários segmentos diferentes, que antigamente talvez atacassem os mutantes separados, se uniram para formar uma coisa meio que global e fundaram a tal da Orcs lá, nessa fase do Hickman. Então, querendo ou não, é uma execução mal feita do que acabou se tornando a Orcs hoje, né? Operação Tolerância Zero era iniciativa privada, aí não só botar da figura do Bastião aí, mas deveria ser vários governos contra, políticos e por aí vai, que injetaram dinheiro aí pra manter ela. É isso que dá a entender, né? É, mas a Orcs ali, no caso, é mais, pelo menos inicialmente, era uma fusão de interesses, né? Entre vários grupos. No caso aqui, vocês estavam falando do financiamento da Operação Tolerância Zero, ainda que não se fala, dá pra supor que pode ser, sei lá, Clube do Inferno, ou algum outro grupo secreto, tipo Upstarts, que já devia nem existir mais, em que pode ter ajudado a alavancar ainda mais, né? Esses ricos poderosos que vêm escondidos por aí. Eu acho que seja mais ricos de uma forma global, viu? Talvez eles usaram ali os Estados Unidos como ensaio e depois migrassem para outros lados, porque nessas páginas de interlúdio, o Bastion sempre dá a entender isso. Nós somos privados, talvez até para livrar a cara do governo dos Estados Unidos. Nós somos privados, somos formados por um grupo global, de vários interesses globais e por aí vai. Então dá a entender isso, que é tipo assim, ó, olha, vários milionários aí, que eu não vou dizer o nome, estão financiando a gente. Mas óbvio que poderia também ter um financiamento do governo dos Estados Unidos. Mas enfim, o Felga já explicou aí como é que funcionaria para uma operação privada atuar dentro do solo americano com o consentimento, né, do governo, até o momento em que começa a opinião pública virar contra, né? Mas, Felga, me permite falar um pouco aí sobre o que seria o prelúdio, falando sobre geração X, aí depois você complementa, tá? Mas, assim, começa as primeiras edições, até separei aqui, que eu acho que foi o prelúdio, foi lá pela edição 25, por aí, né? 25, aí segue por umas 3, 4 edições. Na edição 25, é meio que a geração X é desmantelada. Tem um ataque do Tom Black Cassidy lá naquela escola Xavier. Vale ressaltar que essa escola Xavier não é a mansão, tá? É uma coisa que a Emma Frost e o Banshee criaram pra treinar aqueles novas gerações de mutantes. Era a academia já da Emma, né? E daí, quando o Xavier fez um acordo com a Emma, ele transformou o Xavier por grupos avançados, o Massachusetts como os novatos. É, como a escola, né? Exatamente, com essa divisão. E aí, enfim, tinha todo um ambiente que eles criavam, que era um ambiente como se fosse um bioma próprio, por aí vai. Blackton Cassidy usou isso com aqueles poderes que ele começou a desenvolver agora, né? Que antigamente era só aquele cajado que tocava fogo. Começou a desenvolver esses poderes com o tempo, né? De se vincular com a flora, né? E aí usou aquele bioma pra atacar o próprio grupo, né? Estava se vingando lá do primo. E aí, nesse meio tempo, houve uma divisão da equipe dessa briga, né? Uma parte da equipe que foi a maior parte dos alunos, né? O Derme, a Scalpo, o John, né? Como é o nome? John Starmore, o Câmara. O John Starmore, a Amy, né? Meio que se separaram e aí acabaram, na hora de sobreviver, né? Fora do bioma, meio que no meio de um rio lá, né? Apartados. O Banshee com a Emma ficaram junto com a Penance, né? Com a Penúria, que acho que era isso a tradução que deram. Que quase não teve geração X aqui. Eu nem vou lembrar os nomes, mas é uma revista aí sim, né? Que eu acho que valeria a pena a gente um dia fazer um podcast sobre essas edições dela. Mas eles ficaram separados e ao mesmo tempo, logo depois do ataque do Tom Black Cassidy, ficou toda hora aquele cara que vivia atrás da Amy e da Penúria, né? Que era o Empata, né? Uma coisa assim, aquele mutante meio monstruoso lá, que é da família dela. Foi atrás dela, então o Banshee e a Emma Frost sempre protegendo ela, que era uma mutante mais complicada, né? Ela não se comunicava, era meio violenta, você não podia pegar nela, porque ela cortava que nem diamante os dedos dela, né? E no meio desse ataque, do nada, se aproveitando do ataque, aparece o seu bastião, né? Chega pra Jubileu e diz, eu vim te ajudar a te salvar. Só que não veio salvar nada, ele apenas capturou ela. E aí fica uma sequência de interlúdios aí, enquanto os meninos estão tentando sobreviver sozinhos, o Banshee e a Emma tá protegendo a Penúria. Fica uma série de páginas do Bastion, né? Fazendo a Jubileu de prisioneira. Inicialmente, meio que se passa de bonzinho, mas ela logo percebe qual é a dele. Ele tá ali interessado pelo que eu dei a entender, né? De através da Jubileu, que era uma das dali do grupo menor, né? Que teve acesso à mansão e queria ter, digamos assim, uma maneira fácil de conseguir entrar na mansão, porque ele tava inicialmente atrás dos protocolos Xavier, né? Que eram os protocolos para saber tudo sobre os mutantes, inclusive como derrotá-los, os arquivos do cérebro, enfim. Queria todas essas informações e a Jubileu seria a porta de entrada para isso. E aí ele, de várias maneiras, tenta quebrar a Jubileu, meio que enganando ela, fazendo uns jogos de mentais, vamos dizer assim. E usa até uma máquina, pelo que eu vi, que prende ela. Não sei se é uma realidade virtual, alguma coisa desse tipo, para ver coisas assim, criadas como se fosse hoje em dia um VR mesmo, né? E meio que para quebrar ela, para dizer que os X-Men iam deixar ela, iam abandonar ela e acabar com a moral dela. Ela resiste todas as vezes. Em algum momento ela acaba tentando escapar e consegue escapar temporariamente. E o Bastião pega ela, prende ela de novo. Ela já tá meio debilitada lá, mas nunca cede. Nesse momento aí, durante a Operação Tolerância Zero, já começando a história, né? Ela acaba tendo em contato com uma menina que ia sempre levar comida pra ela, que é uma tal de Daria. Tinha um sinalzinho vermelho assim na testa, né? A princípio, a menina boazinha e tal dizia, olha, você devia tentar ajudar ele, porque ele vai prometer não fazer mal a você, bababá, bababá. Ele só quer realmente as informações. E aí a Jubileu diz que não, que já sacou qual era dele, por aí vai. Só que em algum momento, quando a Jubileu acho que tenta atacar ela pra escapar, alguma coisa desse tipo, meio que aciona um protocolo natal da Daria, que começa a atacar ela e a Daria se transforma. Ela entra, digamos assim, em modo de operação e mostra que ela não é mais só uma humana. Ela é uma humana meia máquina. Pelo menos é isso que transpareceu. E a gente, ao longo dessa história, vai ver como é que funciona isso aí, que mais tarde a gente sabe que se chama Siri. Prime Sentinels, né, que é os Supra Sentinelas, foi traduzido no Brasil assim, eu acho. E, enfim, a Daria começa a enxergar a coisa de outra maneira agora, porque a princípio ela até entendia a Jubileu e entrou nessa Operação Tolerância Zero, porque achava que os mutantes eram uma aberração, e ela começa a se enxergar com uma aberração, então ela começa a sentir dúvidas ali, e a menina que, digamos que era a carcereira dela, é que vai acabar ajudando ela a escapar, né? Vale ressaltar que parte dessas histórias é escrita pelo Scott Lobdell, mas já quando começa mesmo o tie-in principal, entra o James Robinson, tá? Que depois também escreve, acho que é a história do Cable. O James Robinson começa a escrever, pelo menos o tie-in aqui, e eu gosto muito da escrita dele, fica muito melhor até. Durante também a Operação Tolerância Zero, enquanto tá essas tentativas de fuga da Jubileu, e que ela finalmente acaba escapando com a ajuda da Daria, a gente também tem uma historinha particular assim, da equipe que tá dos outros jovens, né? Da Scalpo, do Everett, do Derme, por aí vai. Que eles acho que vão pra uma outra costa lá, onde o Derme tinha algum parente, né? Que era um primo dele, por aí vai. Um primo problemático, né? E aí, quando ele chega lá, ele acaba, depois de conviverem, né? Tem um monte de coisinha de novelinha aí, dos personagens se relacionando e por aí vai, um apaixonado pelo outro, enfim, o Everett pela Amy na época, o John pela Scalpo, né, enfim. No meio dessa novelinha, o Derme acaba topando não, né, ele é atacado pela ex-namorada dele, que eu acho que é Torres, alguma coisa assim, que era meio que fazia parte de uma gangue, alguma coisa assim, local. que o Derme já chegou a fazer parte também, só que o Derme agora tava querendo ser só 100% herói. E ela ameaçando ele porque ele abandonou ela e por aí vai, e tem essas coisas todas. E ela, no decorrer da história, também, quando descobriu que o Derme tava circulando lá, meio que de propósito denunciou ele pra o que seria a Operação Tolerância Zero, como se tivesse um disque denúncia lá. E aí, de repente, aparecem uns caras lá, que seriam um representante da Operação Tolerância Zero, só que a partir do momento que eles têm contato com os mutantes, eles se transformam em supra-sentinelas, aí fica uma briga danada, porque até a Torres fica assustada, porque ela só queria meio que prender o Derme, mas quando vê que a coisa é pra assassinar a equipe lá, ela meio que se junta com eles, começam a correr, fugir lá pelo... Eu nem sei qual era a cidade lá, mas é alguma coisa na costa oeste, pelo que eu entendi. E aí, enfim, eles conseguem juntos, assim, conseguir escapar e fugir. E também a própria Jubileu foge também lá da base Caça-Hulk, né? Vale ressaltar, né, que ela foge sozinha, nem a equipe do X-Men sabia que ela tava fugindo e que, enfim, que tava presa no mesmo lugar, né? Mas é isso, digamos assim, o que seria o principal prelúdio dessas histórias aí, tá? Já me adiantei um pouco com o Taim, porque ocorre durante aí, mas acho que não... Até pro Felga, que acompanhou parte dessa história aí pelo encadernado, acho que só a parte da Jubileu fez parte do encadernado. Essa outra parte do Dermes e da turma sendo perseguida por supra-sentinelas lá, eu acho que não tava no encadernado, né, Felga? Então, o encadernado, ele é bem focado no Bastion, né? Então, ele... Vamos dizer assim, os momentos que o Bastion interage diretamente com os personagens, basicamente, o encadernado. Então aí ficou de fora algumas coisas que a gente até vai falar aqui, por exemplo, X-Force, X-Men. As partes que importam não tem. É. Enfim. Por conta dessa parte da geração X que eu gostei de ler, eu concordo com o Paulo. Não necessariamente que tudo que o Paulo tá envolvendo aí que ficou de fora realmente presta. Eu concordo com o Coveiro que essa é uma das melhores partes da saga. Tanto que quando eu li pela primeira vez no formatinho, não tinha essa parte de geração X. E pra mim, na época, a própria introdução da saga era bem confusa. Agora, dessa forma, olhando através do prelúdio, vendo toda a tortura que a Jubileu passou, a saga se torna até mais interessante. Inclusive nas partes em que são, digamos, revisitadas durante os títulos, né? Quando, por exemplo, uma das torturas do Bastion é quando ele consegue capturar os X-Men. E apresenta pra Jubileu, ó, capturei teus amigos aqui. E ela tenta fingir que não é real, até ela perceber que é verdade mesmo. Ela vê o Wolverine segurando a mão da Jean. Então, assim, a história é bem focada, né? Pelo menos essas partes que estão no encadernado. Estão bem focadas nessa tortura da Jubileu e é bem, assim, aumentando a intensidade até e aumentando cada vez mais o interesse em que você quer realmente ver que a Jubileu consegue escapar. E essas personagens, digo essas, porque tinha outras ajudantes do Baixo muito parecidas com a Daria, no centro de detenção lá dos mutantes. Mas, assim, eu lembro de olhar o designer do Bacalo, sobre essas personagens, é só achar curioso, assim, de ficar interessado em saber o que poderia ser essas personagens. E, no fundo, a gente nunca vai saber. Mas o que a gente sabe é de que, pelo menos a Daria, percebe que também ela é uma aberração, não só pela ação da Jubileu, mas pelo rastreio dos sentinelas e como eles identificam ela. Também como uma aberração e alguém que deve ser perseguido. É aí que ela percebe, né, a importância da liberdade. Enfim, eu acho essa parte bem interessante, intensifica mais a saga. Então tá. Felga, agora pode continuar aí, vamos falar sobre quando começa tudo, que é meio que no fim já, pegando a emenda daquele momento que o Paulo falou aí, né? Dos X-Men acabando de voltar de Hong Kong lá, depois de uma negociação meia mal conduzida com o Rei do Crime. Que vale ressaltar, né? Não estava em Nova York nesse momento, estava cuidando de operações fora do país, lá com a Stark Fujikama. Uma coisa meio que tendendo para 2099, negócio. Tinha sido a fusão durante a época que o Stark estava ausente. Acho que é depois até esse trabalho, vamos dizer assim, as empresas se separando quando o Stark volta. Se eu não me engano, teve isso. Enfim. Pegando aquela coisa mal conduzida lá do diálogo entre eles lá, né? Que acabou foi a Tempestade que disse que... Não foi a Tempestade? Não, foi a Jean. Foi a Tempestade. Não vai acabar com tudo aí, ninguém vai negociar mais nada. Quebra tudo. Enfim, na volta disso é que começa pra valer realmente a Operação Tolerância Zero, né? Basicamente, acho que se eu não me engano, isso aconteceu em... Foi Uncanny ou já era X-Men? Era Uncanny, né? Nesse caso, né, Paulo? Não, esse aí foi X-Men, não? Uncanny X-Men. É só espaço. É tudo X-Men. Uncanny era de Joey Madureira. É. Foi tá. Tudo X-Men, aí Uncanny foi, era só umas interlúdiozinhos do Bastião dando as caras, e aí teve um tainho só. Então, na revista do X-Men sem adjetivos, é tão estranho falar assim. Mas basicamente era isso, né? A equipe tinha ido lá pra Hong Kong, agora tava voltando. Eu não lembro agora por que que eles estavam voltando de um jato executivo normal. Não sei se era porque eles já estavam sem dinheiro pra ter um pássaro negro ou se o pássaro negro foi destruído durante a ida. Mas enfim, eles tinham optado por voltar num jato bem discreto, sem arma, sem nada, né? E aí, de repente, então, começa o primeiro ataque da Operação Tolerância Zero, né? Os X-Men tentam reagir aos novos modelos de Sentinela, né? E aí é basicamente, né, acho que muitas pessoas tomaram com esse, vamos dizer assim, leitores, principalmente aqui no Brasil, já que não teve esse prelúdio da geração X, foram quando eles foram apresentados aos Supra Sentinelas, né? E de repente ali é o que começa a ser vendido, né? Pelo Garrosh, né? O Garrosh passa a ser, nesse primeiro momento, o porta-voz da Operação Tolerância Zero, né? Ou seja, acho que ele devia fazer um papel parecido com o que ele fazia com os Vingadores, vamos dizer assim, guardar as devidas proporções. Ou seja, ele era o contato do governo e era ele quem ia lá falar pra dizer e tal. Vale destacar que, apesar do Bastion ser o grande comandante da operação, ele não aparece publicamente, né? Ele sempre aparece nas sombras, ele nunca dá entrevistas, esse papel acabava ficando com o Garrosh. Bastião é que não aparecia, que era o gajo que falava isso. Exatamente. É que era um cara muito tímido, ele gostava de ficar em becos puros, microgerenciando os Supra Sentinelas. E o gajo também estava fazendo a vida dele lá, né? Porque ele sempre teve esse papel de escroto dos narinas. Pago, né? Então, meio que o gajo estava contratando, terceirizando um serviço, e o representante do governo era ele mesmo, que o Bastião não representava nada. Tinha que ser ele mesmo. O Garrosh, nessa época, ele era membro do Conselho de Defesa, que acho que era um órgão do governo que gerenciava essas operações, e ele que dava a cara a tapa, né? Então foi ele que foi lá na entrevista, né? E falou: olha, é o seguinte, não, a Operação Tolerância Zero estava de boa, estávamos fazendo exercícios pacíficos e de repente fomos atacados por X-Men, certo? E aí, bom, a equipe, ela é neutralizada, né, pelo ataque surpresa, né? Sabem como lidar com as fraquezas, né, de cada um. Durante esse ataque, né, o Paulo até comentou, a gente tem a vamos dizer assim, a ida da Jean Grey lá pro mundo de Heróis Renascem, né? E aí ela tem lá o encontro, né, que deixa tudo mais ou menos bagunçado com o Homem de Ferro, né? Vale lembrar que já nessa época os heróis já estavam começando a voltar, né? Aquela terceirização horripilante já estava sendo desfeita, né? E aí, então, os X-Men são capturados, né? No caso, o Míssel, Ciclope, Tempestade, Wolverine e Jean Grey. Ou seja, basicamente, né? Com exceção, talvez, do Míssel, né? Mas não por demérito do personagem, mas o Bastion tinha capturado as quatro principais lideranças, né? Vamos dizer assim, as três principais lideranças dos X-Men. Ele já tinha o Professor Xavier, então ele tinha basicamente, vamos dizer assim, derrubado a cabeça dos X-Men. E esse evento é visto por vários personagens, e aí cada um vai ter os seus desdobramentos, né? O Cable lá no bar, lá quando ele tá lá falando com o GW Bridge, ele vê lá o noticiário. O Homem de Gelo também tá cuidando do pai, e aí a partir daí ele fala: ó, pai, eu tenho que ir lá resolver a coisa. Aí o pai fala: não, vai lá, tal. E também, enfim, aí então esses X-Men são capturados, né? E aí começa, vamos dizer assim, o clima de caçada, né? E aí logo na sequência, acho que é quase que junto, né? É junto, logo enquanto ele tava sequestrando os X-Men, ele tava entrando na mansão. Exatamente. E aí, né, logo na sequência já tem acho que o único tie-in, né, que foi uma revista inteira, né, de Uncanny X-Men, que na verdade poderia ter sido Uncanny Spider-Man ou Amazing Spider-Man, o tie-in. Por quê? Porque a história é basicamente focada no Homem-Aranha, né? E no universo do Homem-Aranha. E te digo, acho que talvez tenha sido uma das melhores histórias da saga, né? Acho que o Lobdell tava tentando se cacifar pra poder escrever o Homem-Aranha, né? E o... Acho que era o Madureira que desenhou, né? Sim. Eu acho que o Madureira já tava de saída e deve ter batido o pé. Eu quero desenhar o Homem-Aranha uma vez na vida. E colocou. Porque é o Homem-Aranha. É isso aí. Né? E aí nessa história, que na verdade é uma história do Homem-Aranha escrita numa revista dos X-Men, né? O J. Jameson tá lá dando ordens pra todos os repórteres do Clarim, falando, olha, a gente precisa ver isso. E ele não tinha comprado a história do que o ataque tinha sido dos X-Men, né? Ele mandou ir atrás, fazer declaração. É um J.J. Jameson muito diferente do que a gente imaginaria, porque o cara que sai pegando no pé do Homem-Aranha por qualquer coisa e desvirtua qualquer coisa, ele aparece nessa história... Né? Diz assim, não, vamos averiguar direitinho, porque é isso que eles querem que a gente pense. Mas e se não for? Me estranha muito, parecia até que o J.J. Jameson tinha o gene mutante escondido aí por muito tempo e tava querendo se proteger. Mas se tu for ver, ele, quando ele é bem escrito dessa forma, é porque, assim, tem gradações do personagem. Às vezes é muito mais vilanizado, tem hora que ele tem essa integridade jornalística, que é justamente o ponto que, digamos, que pessoas como o Robinson, que o Ben Urich, respeitam ele, porque ele tem lá o ódio dele contra o Homem-Aranha que cega ele, mas no fundo ele tem essa integridade. Tanto é que até o Peter David fez uma história do Homem-Aranha que ele comenta isso. É, Aranha, eu te odeio e tudo mais, eu faço editoriais falando, mas você sempre esquece que eu não seria obrigado, como eu sou dono do jornal, eu não seria obrigado a colocar todas as erratas, e eu sempre coloco todas, que é um detalhe que às vezes eles, assim... Essas erratas aí meio que foi o Peter David que inventou, né? Porque originalmente, pra muita gente, não é. O pior é que no Garoto que Coleciona Homem-Aranhas, ele tinha um caderno só das erratas. Mas enfim, eu concordo que, tipo assim... Querendo ou não, apesar de parecer ser estranho, a participação do J.J. Jameson nessa revista, que eu acho que é até mais interessante que, enfim, o Encontro da Medula do que o Homem-Aranha, é muito bem escrita e muito bem feita, né? Gostaria que fosse sempre assim. A gente sabe que, querendo ou não, em outro universo aí, o J.J. Jameson tá voltando a ser bem escrito, né? Mas isso fica pra outro podcast. Então, e aí ele tá lá dando todas as ordens e pedindo, olha, não, tem que investigar isso aí, tem que investigar direitinho. O Peter, então, sai pra tirar as fotos, né? Nessa época ele tava lá, aquela correria de universitário e tal, é aquela coisa. Se eu não me engano, tinha tido um problema de intolerância lá com uma mutante, acho que no campus onde ele estudava, né? Que, inclusive, acho que a mutante, a pessoa morreu e tal, enfim. E aí ele vai lá tirar as fotos e tal, e aí ele percebe até que Neil Garrett tava muito feliz com essa história da Operação Tolerância Zero, né? Vale destacar que, assim, a gente tem uma visão do Garrett, né, no desenho, né? Ele é muito mais racista e homicida no desenho. Nos quadrinhos, não sei se é a convivência com os Vingadores ou a forma, ele é bem diferente. Ele continua tendo aquelas, vamos dizer assim, aquelas ideias, mas ele é bem mais contido, né? É que nos quadrinhos, somente nessa parte dos anos 90, existiam esses tons de cinza. Porque como um personagem tinha que transitar em todos os núcleos, ele aparecia também... No Hulk, aparecem em outros, então eles não podiam deixar ele ser um vilão caricatural. Agora, uma coisa, essa história foi boa de ser colocada, porque é uma coisa que pra quem lê X-Men é raríssimo, que é o Homem-Aranha lá, enquanto o Peter tá se vestindo lá pra tentar ajudar, ele fala, cara, eu tô escapando aqui, mas assim, eu vou escapar disso aqui até quando? Porque qual a diferença entre você nascer com poderes e ganhar por um acidente? Então, se eu vou me posicionar, eu vou me posicionar pra ajudar os X-Men. Eu não sei como, mas eu vou tentar dar um jeito de ajudar eles como eu puder. E é uma coisa que, assim, se a gente for olhar todas, assim, o padrão editorial da Marvel é, os mutantes sendo caçados. Foda-se eles, não é problema nosso. 90% das vezes. Então é legal a gente ver pelo menos um herói não mutante se preocupando em tentar ajudar numa situação dessa. Mais que isso, né, Paulo? Ele já sentia na pele, e fica claro na história, que ele também era caçado e perseguido pela mídia, né? Sempre mal interpretado, mal entendido por várias vezes, né? Então ele se espelhava nisso, né? E querendo ou não, tinha que ser ele, porque os outros heróis não estavam ali, né? Era ele meio que pra representar isso aí. Mas o Felga falando aí do Gash, eu acho que mais do que isso, a diferença do Gash, do Gibi, da série, animada, né? Já considerando a série antiga, tá? Não é só o que tá aparecendo agora, não. É porque ele tem, aparentemente, um instinto de autopreservação. Fica bem claro que ele é um funcionário do governo. Na série, às vezes, fica dúbio isso, né? Parece que ele é um cara que é, mas não é, enfim. E na série quadrinhos, ele é um cara do governo. Então, ele tem um senso de autopreservação, porque qualquer coisa que fizer fora da reta é o emprego dele que vai pro espaço, né? No desenho, não sei se fica muito claro a posição dele política e por aí vai, né? Enquanto o Homem-Aranha tá tirando fotos lá, aparece, né, a Medula e a Calisto, né? Medula era lá da... Não sei se a Calisto fez parte, mas eles eram Morlocks, mas eles também faziam parte de um grupo terrorista, né? Que acho que surgiu no na década de 90, chamava Nação Gene, né? É, então, lembra que havia um lance de que... Ainda bem que esqueceram isso, né? Que os Morlocks foram melhorados geneticamente, não sei o que, evoluíram, blá, blá, blá, blá, blá. Eu acho que a Calista era de um desses Morlocks mais evoluídos, não era isso? A Calista também, desculpa. A medula. Era São Gene. É que eles tinham sido levados pra outra dimensão e voltado isso. Mais velhos. É, exatamente, foi. Então, a Medula, né, e a Calista estão lá pra atacar o Garish, né? E aí aparece o Homem-Aranha pra tentar segurar as duas. E nesse meio tempo, né, os dois seguranças, né, do Garish, que eram cedidos pela Operação Tolerância Zero, se revelam, né, supra-sentinelas, né? E aí querem matar o Homem-Aranha, a Medula e a Calista, né? Em paralelo a isso, e essa é a parte boa, vamos dizer assim, a parte boa da história, podia até ter sido esse encontro do Homem-Aranha com a Medula, podia ter sido menor, ou então nem ter ocorrido, acontece então o encontro entre o Bastion e o JJ, né? Enquanto tá tendo lá o quebra-pau, a história é entrecortada com isso. E assim, a gente critica muito o Lobdell, mas ele escreve muito bem essa parte. Certo. E aí começa, né? O Bastion quer subornar o JJ, né? Com os arquivos que ele tem, né? Dos X-Men, né? E aí começa lá um diálogo, né? E assim, como o Paulo falou, quando ele é bem escrito, ele não. Ele odeia, ele é partidário de vários lados e tal. Mas ele não perde a noção de jornalista, cara. Na verdade, essa história é bem bacana quando você analisa do ponto de vista de jornalismo, né? E ele fala: olha, não adianta você tentar me comprar, até porque a melhor matéria que tem é você. Aí ele vira lá, apresenta o quadro em branco lá do coisa, falando: olha, isso aqui que é interessante. Aí ele fala: o que que é isso? É você. Você que é a matéria, você que tem que ser escrutinado, descoberto. Quem é você? Certo? E aí a cena, né? Tá lá o JJ, né? Nessa época ainda, os personagens da Marvel fumavam, né? Tá lá com o charuto. E, cara, é uma cena difícil de acontecer, uma, porque não tem mais CD2, não tem mais os personagens aparecendo fumando, né? E ele tá lá jogando as cinzas no cinzeiro, né? No CD, certo? E o Bastion fala: mas você vai destruir? Eu lembro que no diálogo da Abril, é isso, o Paulo que tem as revistas puder confirmar, se eu não me engano, ele fala: não estou nem aí. No diálogo agora, que acho que é o mais próximo do original, ele fala o seguinte: olha, eu estou só adiando. Pra mim, as informações que você tá falando, eu vou atrás, mas eu vou atrás pelos meios jornalísticos, vamos dizer assim, legítimos. Eu não vou me vender a um burocrata, a um governante. Eu não vou ser guiado, né? Porque querendo ou não, o Bastião queria usar ali como peça. Isso. Pra fazer alguma coisa, e aí ele se incomoda e fala assim: não, eu não vou ser manipulado por ninguém pra fazer o que você quer. Eu vou e vou fazer do meu jeito, né? Vou atrás do meu tempo, né? Agora você falou que ele era partidário aí, mas o JJ James, acho que em algum momento tenta ligar pro senador Kelly, alguma coisa assim, seguinte. Aí ele fica puto, alguma coisa assim, porque não é atendido, alguma coisa desse tipo. Aí ele assim: ó, da próxima vez eu vou me lembrar de votar nos republicanos, né? Uma coisa assim que ele fala, né? Ou seja, ele vai de acordo com a maré, né? De quem ele quer. Não é porque ele seja um democrata ou republicano, não. Abril só colocou: eu não voto mais no seu partido. É, mas eu acho engraçado é que, do jeito que coloca, parece que o Kelly é democrata, né? O que é super estranho da perspectiva da gente, né? Eu imaginaria o Kelly como um republicano, mas enfim. O pior que ouvi eu tava lendo sobre isso recentemente, e tem um ponto que faz sentido, porque o que os democratas falam muito na vida real é sobre controle de armas. E o que o Kelly inicialmente queria, antes da esposa dele morrer, era que houvesse um controle, um equivalente ao controle de arma dos mutantes. Os mutantes fossem registrados para que, no mesmo jeito que pessoas têm que registrar, tivessem que registrar armas. Faria sentido nesse ponto de vista, uma extrapolação, ele parecendo ser extrapolação dos democratas disso, da visão dele. Mas, como o Felga mencionou, a Marvel nunca se deu ao trabalho de dizer ao partido de ninguém ali para evitar qualquer coisa. Então, nem o Graydon Creed, nem o Robert Kelly, você sabe quem é, de quem é o partido. Bom, tem esse diálogo, e na história do Homem-Aranha lá, Calisto se fere, o Homem-Aranha dá lá o seu discurso de sempre, né? E a Medula e a Calisto voltam lá pros esgotos, né? Daí a Calisto volta nos esgotos, a Medula insiste em levar ela pra lá, dizendo que tem um curandeiro. Daí ela fica basicamente com as folhas em volta do corpo durante a saga inteira ali deitada. Né? Durante a saga inteira não, durante meses. Só foram lembrar da Calisto 10 meses depois. A Medula vira X-Men e a Calisto tá esquecida lá. Fica lá deitada nos esgotos. O Sinistro se disfarça de Rasputin e vai lá. Não, eu vim aqui te curar, minha filha. Concordo de volta com vocês aqui que essa de novo é uma das melhores histórias dessa saga. Principalmente por conta do J. James. Até mesmo na época do formatinho, quando eu li, eu diria que até que os cortes de propaganda, essas coisas assim, deixaram a história melhor. Porque você aumenta o suspense, né? E aí você, por mais que a gente seja uma novidade, ver o J. Jameson com toda essa integridade ao lado das minorias, dos mutantes e tudo mais, quando ele confronta o Bastion, eu não esperava tudo aquilo. E a história, né, ela fica cada vez melhor quando ele coloca que o Bastion é a matéria. E isso é um outro ponto bem interessante, porque todos os personagens em que o Bastion confronta, mas tirando a Jubileu, chegam na mesma conclusão. Xavier, Cable, quem é o Bastion? Quem é você? Tendo confrontar ele e tentar dizer que, cara, você não é humano. O Bastion não tem resposta. Ele fica com a mesma cara de sempre. Mesma cara fechada, carrancuda, reclamando como se tivesse sido desmascarado ali mesmo, assim, de cara. Mas essa história do Jameson é espetacular. Não é só uma história de como escrever bem um personagem, mas como escrever bem uma história jornalística. A história do Maranhão é legalzinha, mas é cheio dos chistes básicos, né? De grandes poderes com responsabilidade e tudo mais. E meio que, de novo, serve pra elogio pra saga, ao meu ver. Principalmente pra quem não tava acompanhando os X-Men. Eu ia dizendo só que dessa luta a coisa mais importante mesmo é como o Felga falou do chiste de autopreservação do Grealish. No momento que ele os seguranças lá, eles se revelam super sentinelas, eles resolvem que ligar o modo, temos que queimar os arquivos aqui. Aí quer matar todo mundo, todas as testemunhas, inclusive o Grealish, pra dizer lá, aí gente, a gente falhou aqui, todo mundo morreu, parece que foi um ataque de sentinela, mas foram os mutantes, eu juro. Aí o policial lá fala, pergunta pro Grealish, onde você conhece esses seguranças? Ah, eu ganhei eles emprestados depois que o Graydon Creed morreu, eram os seguranças dele. Aí aparece assim, o Graydon Creed. As engrenagens se assim, rodando bem lentamente. Aí ele soma 2 + 2. Aí, ih, fudeu. O Bastion tá por trás de tudo. Aí ele finalmente ele comenta lá que a Otis era realmente ia dar ruim em algum momento. Ia dar ruim até pra ele. Aí ele meio que aí que ele vai se aliar com o Robert Kelly. Exato. Olha só a menção de que durante esse período, todas as a maioria das histórias eram desenhadas com os personagens cheios de músculos, etc. e tal. De jeito hiper musculoso, né? E os Super Sentinelas era uma representação ainda mais caricata disso aí. Então chega a ser bizarro, assim, até mesmo nessa história do Garish, olhar e não saber que esses seguranças eram sentinelas, devido ao tamanho deles. Eles eram basicamente umas máquinas ali, dava pra quase notar ali o tamanho dos ombros. Bom, eu acho que assim, nesse momento que chega aí, em que tem esse comecinho aí dos X-Men, a saga começa a tomar 3 direções diferentes e até difícil pontuar quem é a história principal. Mas em termos de, digamos assim, de organização, eu acredito que até pelos personagens principais, curiosamente, irem pra revista do Wolverine ser trabalhado lá, né? A gente devia falar primeiro sobre isso, sobre os personagens que foram presos, né? Foi, no caso, o Wolverine, Ciclope, Jean Grey, Tempestade e o Míssil, né? E o que aconteceu a partir do momento aí que eles foram parar na base caça-Hulk, né? E que isso foi desenrolar. Bom, os X-Men são presos, eles são levados pra base da Operação Tolerância Zero, né? Ou seja, o governo cedeu uma base do antiga caça-Hulk lá no Novo México pra eles. E cada um, né, lá preso, com os poderes neutralizados e tal, né? Aí tem aquela cena da Jubileu vendo, né, os X-Men presos e agora ela acredita realmente que o Baixo conseguiu prender eles e tal. E aquele clima, né, de velório, né? Quando o pessoal chega e olha pro Wolverine, o Wolverine está com o nariz na revista dele. E aí tem uns fatos muito engraçados, porque na revista dele, os desenhistas, acho que até o próprio Larry Hama já tinha esquecido aquela fase sem nariz, né? É o Lane Francis Yu que desenhava a revista do Wolverine. Isso. Só que na hora que ele foi preso, era o Carlos Pacheco fazendo X-Men sem nariz. Sem nariz. Mas quando foi pra Wolverine, ele tava com nariz. Aí inventaram a história que ele tava usando um indutor de imagens, certo? Aí, bom, enfim. Caraca, não sabia dessa. Isso foi o editor, rapaz. Não tava usando porra nenhuma, não. O editor fez a bagunça, fez esse apêndice aí. Eu não sei qual história, acho que inventaram essa pra o Arras não encher o saco do Larry Hama. Aí ele. Porque nas histórias do Wolverine da revista, ele basicamente tava sempre com o nariz. Ele só tava sem nariz quando ele tava com os X-Men. Mas enfim. E aí então eles estão lá. O Wolverine é praticamente declarado morto. Vale ressaltar que o fator de cura ainda não tinha alcançado os níveis lendários que alcançou ao longo do tempo. E parecia realmente que o Wolverine tinha empacotado, né, pra ajudar. A Jean Grey. Detalhe, era o indutor de imagens que ainda tava ali, né? Enfim. Então aí ele é levado pra ser cremado. E nessa época ele tava sem o adamante, vale destacar. Só que aí ele desperta, né? E como é a revista do Wolverine, é ele que tem que fazer aquele evento. Normalmente, nos quadrinhos sempre escolhem ele pra fazer esse evento. Então ele consegue lá... detona os guardas, depois ele consegue livrar o míssil, e aí a equipe vai sendo reunida. A Jean Grey usa lá os poderes telepáticos dela pra confundir as equipes que estavam caçando, e eles chegam lá numa porta, né, o Ciclope tenta derrubar ela na base da porrada, né, mas não consegue, né, e aí tá lá o Bastion lá, ah, peguei vocês, não sei o quê, e aí ele é derrubado, aí quem salva? A Jubileu, a Jubileu dá um jeito lá de bagunçar o coreto do Bastion, abre a porta e os X-Men... Ela dá uma cabeçada no monitor e acerta o botão. Isso! Enfim, e os X-Men escapam. E eles começam, então, a andar lá pelo deserto, né? E aí eles encontram um abrigo lá pra uma pessoa... Eu diria que é um acampamento onde as pessoas ficavam lá esperando alguma coisa, ou um acampamento temporário, isso, pra eles continuarem a viagem, uma coisa assim. Parecia isso, e aí eles conhecem lá o Mustang. Mustang era uma deficiente visual que por causa tinha virado deficiente visual por causa de um acidente com um avião. Ele era piloto de manobras, né? E aí uma das manobras não terminou muito bem. E aí então ele estava lá, né, juntamente com outros, esperando, né, o tratamento, né, pelo doutor, né? Ou seja, o Dr. Próspero estava ali fazendo próteses e tal, e concedendo para essas pessoas, né, uma vida, tentasse uma vida mais próxima do normal, né? Numa dessas aí o Wolverine fica meio cabreiro, né? E ele resolve, então, ver o que, né? E aí ele descobre, né, que a clínica do Dr. Próspero era onde eram feitos, né, os supra-sentinelas. Ou seja, eles pegavam essas pessoas, né, vamos dizer assim, que tinham problemas e por aí vai, e convertiam, né, em soldados, né, que eram ativados quando chegavam próximo de mutantes, né? Basicamente, veja só, eles não estavam selecionando, não era gente que se candidatava pra ser supra-sentinela, né? Eles pegavam gente que iam se enganados, tipo assim, olha, vamos colocar um implante de olho pra você no lugar do seu olho, que era no caso do Mustang. Alguém acho que claudicava lá, olha, vamos colocar uma nova perna com você. Só que no junto eles colocavam todos os aparatos de supra-sentinelas da pessoa, aí não tem detalhes, o quadrinho não precisa entrar em detalhes, e deixava eles como agentes dormentes, que os caras não sabiam que eram supra-sentinelas, né? Alguns se candidataram, mas boa parte não. E eles... Então, era por meio de nanotecnologia. Na época, a nanotecnologia resolvia tudo, né? Então, os implantes eram por nanotecnologia. E aí, então, o Wolverine, né, retorna, né? O Mustang pergunta onde é que ele tinha ido e tal. Os sentidos do Mustang eram um pouco mais apurados, né? Ele, inclusive, percebe, né, que ele estava diante de pessoas e tal, que ele estava diante de mutantes. A clínica, na verdade, era uma fachada para a produção de supra-sentinelas, né? Mustang, então contar para todo mundo, né? E fala assim, ó, e se vocês me perguntem, pros mutantes. E aí quando chegam perto, tem uns três lá que viram, né, supra-sentinelas, né? O Mustang, na maior boa intenção aí, ativou. Peraí, mutantes? Aí os supra-sentinelas se ativaram, assim. Então tava tudo normal, tava tranquilo. Não, e aí começa, né, aí os X-Men conseguem aparentemente derrubar a sentinela sem matá-los, né, porque tinha todo lá. Não, agora a gente não pode matar os seres humanos e tal. É, ficou mais difícil o trabalho. E aí gera uma divisão entre eles, né? Alguns falam, ah, não. Não, se eu virar uma máquina assassina, desde que eu volte eu não sei o quê, qual é a chance de eu encontrar o mutante? Aí o Mustang fala, não, peraí, amigo, você vai abrir mão do seu livre-arbítrio, da sua alma, tá? É disso? Aí não dá, né, tal. E aí, então, os X-Men vão pra invadir a... Quando tá pra invadir a clínica, o Wolverine dá uma fungada e vai pro outro lado, o Ciclope fala, mas que raios de novo aconteceu do Wolverine sumir, certo? Mas aí o Wolverine vai matar a Jubileu, né, que tinha conseguido escapar da base da Operação Tolerância Zero, tava perdida no deserto, ou ativando os poderes dela, e aí com isso a localização dela ficou fácil, né? Mas aí o Wolverine chega e salva ela. Tinha que ser o Wolverine pra salvar a Jubileu. Dá pra ter aquele encontro, um abraço e tal, enfim. Ela se salvou sozinha, né, Felga? O Wolverine só foi buscar ela. Tinha um sentinela que se ativou. Não, tem um sentinela que se ativou na frente dela. Mas ela dava um jeito, ela se segurou até ali. Cara, é que assim, é que na revista da geração X, aí ela tem o poder do protagonismo, aí ela se salva sozinha. Mas como agora a revista era do Wolverine, tinha que fazer tudo sozinho e os outros só assistir. É, pois é. Exatamente. Roubaram o mérito da menina aí. É tão protagonismo que os X-Men simplesmente eles ficam parados do lado de fora da base por 6 horas esperando o Wolverine voltar. Aí quando o Wolverine volta, ah não, a gente ficou aqui te esperando. E os outros? Ah não, eles invadiram e destruíram tudo. É, tem um olho. Quebrando, no meio da parede lá. Outra coisa assim, só interessante aí, sobre o seguinte, o Dr. Próspero parece ser realmente o médico principal, porque vai voltar a falar sobre ele aí várias vezes, mas ele não seria a única clínica transformadora de sentinelas. Tem outros Thais aí que mostram que também, digamos assim, aplicaram a mesma coisa de algum jeito. Tem outros médicos, aparece, acho que foi na Unlimited que aparece também, por aí vai. E me chama a atenção duas coisas. Não sei por que fizeram isso, mas ele, Dr. Próspero, era uma alcunha que ele criou, porque o nome do médico era Hartner, alguma coisa desse tipo. E aí ele se escondia. Mas depois não explica por que era assim, né? É, e ele, o Próspero era mais bonitinho. E ele lembra fisicamente, né? Aquele de cabeludo branco, assim, com bigodinho, me lembra agora o... Já que a gente tá fazendo esse podcast inspirado pelo X-Men 97, né? Lembra agora o Dr. Adler, né? Que, enfim, criaram como se fosse Adler, né? Lá do X-Men 97, que supostamente tá envolvido aí com a trama principal, né? Meu cabeludinho com um bigodinho branco, né? O pessoal lá começa a quebradeira da clínica, né? Mas o Wolverine fala, não quebrem tudo, porque a gente precisa dessas informações pra ajudá-los, né, se, eventualmente, né. Nesse meio tempo, a Operação Tolerância Zero caiu já, né, a operação, né, que tinha sido o ataque de final de semana, o governo já tava revogando as credenciais que deram pros caras, né. A bota que deu ruim. Já viram que, isso aqui não vai prestar, né. E aí, então, o Bastion, ele manda, e assim, parecia que ele tinha um grande exército, mas a produção era bem limitada, né. E aí ele manda ativar todos os para sentinelas que tiver disponíveis, né? Pra poder fazer essa, vamos dizer assim, a última caça aí, vai. E aí ativa, né? Quando ativa, o Mustang se revela, né? Um supra sentinela, né? E aí o Wolverine tenta lá segurar ele. Vale destacar que o Coveiro até acho que comentou, falou, pô, mas da onde surgiu essa empatia do Wolverine e tal? Mas acho que o Wolverine enxergava naquelas pessoas um pouco dele, né? Por causa da época do Arma X, né? Então, as pessoas convertidas em armas, ele também foi quase, vamos dizer assim, ele foi também convertido numa arma e tal. Então, acho que era daí que vinha essa empatia que ele tinha, principalmente com o Mustang, não, né? Não é que eu questionei empatia. Não, pera lá. Mas o Wolverine, tava muito Naruto, cara. Ele tava, Mustang, então, eu já fui como você não precisa me atacar. Então, é isso que eu questiono, não é empatia. Eu acho que o Wolverine tem empatia por essa galera, concordo com você, por esses motivos aí. Mas como agora botou o Paulo, ele tava muito zen, entendeu? E tava assim, não, com o poder do coração, você vai voltar ele a ser... Ele tava andando com o Mustang. Ele tava andando com elétrico. Mas na real, assim, ele só consegue por conta da Jubileu, né? Sim. A Jubileu cega o cara de volta e... Ou seja, o discurso do Wolverine não adiantou nada. Exatamente. O negócio era você andar aí com. Era você andar com as canetas pra sair furando os olhos dos super sentinelas. Então, e aí, mas bom, enfim, o próprio Felipe já falou, a Jubileu intervém, ele fica cego, e aí ele volta à razão. E aí começa, né, aparecer vários super sentinelas sendo perseguidos pela SHIELD, ou seja, a casa do Bastion caiu, e aí a SHIELD chega lá pra tentar ajudar. Nesse momento, chega um sentinela, né, o Ciclope resolve também dar uma de Naruto, né, e fala, não faça isso, não sei o quê. Aí ele toma um tiro no peito do sentinela, né? E aí, então, os X-Men se reúnem pra levar... pegam lá uma nave que tinha aparecido lá da Operação Tolerância Zero, fogem com o Ciclope pra poder, né, levar eles lá nos laboratórios médicos da mansão, né? E aí o Ciclope fala, eu acho que tem uma bomba aqui dentro, né? Mas isso aí é um arco que só vai concluir um pouquinho mais pra frente nessa história. Aquelas coisas que uma história se mistura com a outra, enfim. Esqueceu um detalhe importante que no final, o Wolverine sai do laboratório com uma pilha de disquete, como se fosse salvar a vida de todo mundo. Mas ele explica lá pro Mustang. mídia física. Como se ele fosse... Ele fala pro Mustang lá, ó, entrega esses disquetes pra SHIELD, que eles tentam desativar a programação dos Super Sentinelas e tal. Mas assim, falar dessa parte da saga... Eu é disquete mesmo, viu? Mas não, encadenado também. Acho que é isso mesmo, é disquete no original mesmo, alguma coisa do tipo. Mas assim, ele segura aquele negócio como se fosse um in-drive, assim, parece um negócio gigantesco. Assim, cara, o segredo pra você derrotar um Super Sentinela cabe em 1.44 megabytes. Pois é, basicamente, na verdade, um detalhe legal nessa saga, né, de que como as mídias físicas podem fazer a diferença nesse período. O CD lá com o J. Jameson, um disquete agora. Essa parte, eu acho assim, é como o Felga comentou, é uma aventura de final de semana, né? Pra mim, assim, essa é uma das partes menos empolgantes, porque no começo parece que o Bastion toca a bola toda, prende os X-Men, e em menos de 3 segundos ele se liberta. Tudo bem, eles são personagens principais, eles são super hiper treinados, faz sentido eles conseguirem escapar. Mas é muito anticlimático, né? Eu até acho legal, mesmo por conta do protagonismo do Wolverine nessa história, nesse momento, ele ser quem resgata o resto do grupo. Só que ainda assim, eu considero muito rápido. Poderia ter sido mais tempo, até mesmo para apresentar essa base, ou até mesmo quem mais poderia estar preso nessa casamata. É isso, Felipe, uma das coisas que eu reclamei, pessoal, assim, para ser uma saga desse porte, que é uma operação Tolerância Zero contra toda a nação mutante, pelo menos dos Estados Unidos, né, apesar do financiamento externo, eles esquecem que existem outros mutantes. Se funciona praticamente aprender esses aí, são 5, mais a Jubileu 6, né, dentro da base. Esquecem, por exemplo, a equipe do X-Factor, aí tem uns outros times muito pequenos. X-Factor todo mundo queria esquecer, inclusive a gente. Mas assim, eu entendo o que o governo está dizendo, de que faria sentido, pelo menos, essa base servir de conclusão, sabe? No sentido de cruzar todas as histórias até esse objetivo. O Homem de Gelo ia até lá, porque se deu certo os X-Men encontrarem a Jubileu lá na história, né? Por que não encontrar o Homem de Gelo, Sabre, etc? Faria mais sentido. Convenientemente, Felipe, eles esconderam os mutantes no espaço, tudo bem, parte da equipe tava no espaço, mas foi uma organização dele, eles que quiseram escantear os mutantes, parte foi pro espaço, parte sumiu, que era o Anjo e a Psylocke, também sumiu, tinha os vilões, tinha vários mutantes vilões, e eles esquecem, convenientemente. Mas enfim, é uma história que assim, eu gostaria de pelo menos que eles tivessem tido um diálogo com o Xavier ali, sabe, ou se tocassem, que ele poderia estar lá dentro também, sabe? Não é possível que eles sejam tão desligados assim de não saber onde está o Xavier, não é possível. Mas eu acredito, enfim, que são gibis, que seja um reflexo da bagunça editorial que tava essa época aí. Que a gente comentou já que os editores estavam ao Deus dará. E se tu for olhar, tava muito assim, estilo. Quem levou essa saga mais à frente era porque o pessoal que já tava de saída de qualquer maneira, que tava no. Já tava de aviso prévio. Quem tava, entre as pessoas com um emprego garantido, ou tinha acabado de entrar na revista, tipo, o James Robson no no Cable, aí tem um... Ele vai seguindo mais. Era mais... Até é tipo, vou usar essa saga aqui pra ganhar tempo enquanto eu penso nos plots de longo prazo. É, dá pra notar isso muito bem, justamente o que você tá dizendo, de que tanto o Lobdell quanto o Larry Hama, eles escrevem de forma meio que apressada. Enquanto o Robson escreve com interesse em, que, em segurar o leitor a cada página. O John Forrest Moore tinha acabado de entrar no Loeb, ele tava mais interessado em desfazer as coisas que o Loeb tinha feito do que na história. O Kavanagh tava com o plot dele no Night Grey, então só colocou uma edição. E o cara lá que o Coveiro falou do Horde Mac no X-Factor, o X-Factor estava entre muitas aspas, morto, fingido de morto. Aí alguém deve ter batido assim na porta do Horde Mac. Ei, seu safado sem vergonha, tem que pelo menos citar a Operação Tolerância Zero na tua revista. Aí ele mata, faz o Dentistabre matar a equipe do X-Factor em uma edição. Aí sobra só Forge podendo andar e a Mística viva. E a história da Gringola de vez a partir daí. Mas nessa parte, não, onde a Mística tenta salvar o suposto sobrinho dela, um tal de Trevor também? É nessa história aí que ela vai atrás, atrás da revista. Mais uma vez, a mídia física fazendo a diferença. Que nessa história tem um tal de Cider One em que os policiais querem conseguir de qualquer jeito da Mística. Sim, aí tava esses plots e Excalibur tava naquele final em que eles ficavam vírus legado, por umas 20 e poucas edições só falando de vírus legado. Até você nota isso, que quando abriu foi tava publicado, ela pulava 10 edições, parecia que não tinha pulado nada. Então, assim, tava cada um do seu jeito. Concorda comigo que propositalmente, talvez por erro editorial ou não, foi muito mal aproveitado o que essa saga potencialmente poderia ser, entendeu? Então, é uma ideia maravilhosa que poderia ter sido espetacular e que, enfim, por questões internas, me gringolou. Exatamente. O grande ponto dessa história é que, no fim das contas, pelo menos fez, entre aspas, sentido ter tão pouco... ter tão poucos mutantes, porque, como a gente falou, foi uma madrugada e uma tarde, praticamente, o rolê todo. Menos de 24 horas já tinha acabado a bote. Só aparece um pouco mais por conta do jubileu. É, o que ela fica boa, na verdade, é assim, ela... Boa não, voltou. É, ela é melhor de ser lida nas mensais, porque você, pelo menos, ele tinha um mês, ele disse, meu Deus, os X-Men foram presos. Ah, eles se libertaram na página seguinte. Você tinha, assim, um mês entre um e outro, mas você lendo encadernado, é esse anticlimax que o Felipe tá reclamando. Sim. Mas aí que tá. Eu vou só complementar um pouco o Paulo, de que quando eu li em formatinho, também eu senti um pouco anticlimax, porque publicavam duas edições em uma vez. Então, assim, eu não sei se nos Estados Unidos durou 4 meses, mas aqui foi 2 meses. De Wolverine, que se foca na equipe principal, a gente vai pra qual próximo? Pra Cable, que tem que lidar com a questão da mansão que tá sendo invadida e que querem atrás das informações do protocolo X, sobre as informações do cérebro e por aí vai, né? E isso acontece tudo em Cable, né? Que é do James Robson também, vale ressaltar. Bom, o Cable então recebe lá a notícia e fica super preocupado com relação à mansão, porque lá tava cheio dos arquivos e tal. Enfim, então ele se prepara então lá para uma missão solo, né? Para resolver isso. E ele entra na mansão One Man Army, né? Ou seja, um exército de um homem só, derrubando, né, todos os soldados. Vale destacar que o Bastion foi pra mansão sem nenhum Supra Sentinela, né? Só levou o nível 2, vamos dizer assim, com ele. É, os cosplay de Deadpool. Exatamente. E aí começa, né? Toda essa história é um verdadeiro filme de ação, né? Então o Cable, você tem muito tiro e tal. O Cable invade lá a mansão, ultrapassa lá as defesas, né? Enquanto isso, o Bastion tá lá assistindo e criticando os soldados, falando: pô, vocês não seguram o carro chegando, não sei o quê. Ele entra na mansão. E a toda a história ela é entrecortada com algumas lembranças dele, né? Com momentos com o pai, momentos com o Xavier, enfim. Mas tem uma pessoa que, assim, quando começa a revista do Cable, você não percebe que ela tá lá, mas é, quando ele entra na mansão, ele lembra que deixou o Caliban lá, né? O Caliban tava lá na época da X-Force. É, vale ressaltar, Felga, o seguinte, durante esse tempo, o Cable volta pra X-Force, porque tava um tempo que a equipe tava sem Cable, né? E resolveu seguir solo, e ele bota todos os meninos de volta na mansão, então todas as equipes X praticamente, que estavam ativas, dentro da mansão. E aí o Caliban tinha sido ferido lá, tava aquela coisa, ô, Caliban, tá doente, não sei o que, vamos lá. Então, nesse momento não estavam a equipe da X-Force, porque tava em outra missão aí, no Tain, a gente fala, mas tava todo mundo lá morando junto. Inclusive o Cable morava na mansão. Exatamente. Então, quando ele entra na mansão, ele lembra que tinha deixado lá o Caliban, que tinha passado, ficado doente. Já tava com aquele plot que mais pra frente ficou conhecido como Saga dos 12, já sendo engrenado aí. E ele fica na dúvida se ajuda o Caliban, se cumpre a missão e tal. Bom, ele vai lá e tira o Caliban da mansão, né? E aí ele deixa lá o Caliban lá nos esgotos, né? Inclusive, é um desses momentos que você tem uma conexão com outro Tain, né? No caso, a X-Force. Ele resgata, tira o Caliban da mansão e vai, volta lá pra resolver o problema dos arquivos, né? Aí tem os protocolos Xavier, tem as informações sobre a chamada resistência subterrânea, né? Que seriam humanos normais que ajudam os X-Men. E provavelmente a Moira tava entre os humanos normais nessa época, né? Os protocolos, os arquivos, enfim. Ele entra, consegue acessar o computador central, ele baixa tudo, todo esse caminhão de informações num CD. A mídia física, como diz o Felipe, tendo muita relevância. Coloca, liga a mídia num negócio lá num suporte vital, né? Não, é porque você tem que lembrar que nessa época, finalmente deram um justificativo pro Cable ter tantos bolsos. O X do bolso dele era um porta-CDs. Um porta-CDs se autodestruía quando ele morresse, né? O processo. Por isso ficava o X no peito. É, exatamente. E aí a gente percebe, inclusive, que tem várias imagens deles, do Cable mostrando que ele ajudou a implementar os protocolos de segurança da mansão. Inclusive, os dados estavam tanto em Shear quanto a Scanny, né? Se eu não me engano, tava nessa essas duas, vamos dizer assim, línguas, né? O que tava dando trabalho pro Bastion quebrar, né? Vamos dizer assim, os códigos, tal, entender o que tava acontecendo. Ele pega os arquivos e destrói. E aí, quando ele tá pra sair, aparece o Bastion. Vamos dizer assim, carne e osso ali, na frente dele, querendo conversar e negociar com ele, né? E aí, começa lá, papo vai, papo vem. O Cable acaba encurralado, né? Porque o Bastion só tava ganhando pra equipe cercar ele, né? As equipes do Bastion cercar. E aí, nesse meio tempo, ele começa mais tiroteio e tal, não sei o quê. E aí o James Robson já tava de saco cheio de escrever a história. Ele faz com que o Cable invade, né, todos a mente de todo mundo que tá lá, menos a do Bastion, né, obviamente. Apaga a mente de todo mundo, então todo mundo fica vagando ali, apaga a mente com relação a essa parte. E deixa todo mundo, a galera, meio zumbi. Isso aí meio que detona ele, né, porque tem o vírus negado. Ele teve que burlar, inclusive, os escudos psíquicos, né, lá da galera. Peraí, o Cable tá com vírus legal ou tecno-orgânico? Tecno-orgânico, desculpa. Vírus tecno-orgânico, desculpa. Só uma coisa, assim, você deixou que disse que ele não invadiu a mente do Bastion, que é óbvio, mas vale ressaltar, né? Óbvio, a gente vai saber no final. Mas, assim, vários momentos em interludes, por aí vai, as pessoas começam a perceber, acho que a Jean também tinha visto, o Cable agora, que ele, de alguma maneira, não é humano. Ah, você não é humano, alguma coisa desse tipo, quando vai tentar ler a mente dele, né? Sugerindo que ele seja alguma outra coisa, uma máquina, né? Já que os Supra Sentinelas são meio humanos, meio máquinas, né? E aí seria o quê? Uma máquina por inteiro, né? Fica isso no ar, montando pro futuro, né? E ele, desde a primeira aparição, ele era imune à telepatia, mas ninguém sabia. Eu acho que nem o Scott Lobdell eu sabia, porque, infelizmente, eram daquelas coisas de anos 90, você criar o vilão com mistério na origem, e é tão misterioso que nem o autor sabe. Aí fica empurrando com a barriga até cansar. Tanto que em cada história ele aparece com um poder diferente. Além do o que parecia ser mais comum em todas as histórias, que ele tinha teleporte, não é possível. Ele aparece em todo lugar imediatamente. Não, isso aí é explicado numa das histórias lá, que acho que é na própria da do Wolverine, que a tal da Daria ficava teleportando ele pra lá e pra cá. Por isso que ele ficava tendo... Ele era o reizinho da microgerência. Ele ficava lá, Supra Sentinela fulano de tal, o que você está fazendo na sua missão agora? O Cable, então, consegue apagar a mente e tal, e aí ele desmaia. E aí o Bastion parece que vai dar um tiro nele, e aí de repente vira um clarão branco, aí o Cable acorda conversando com o GW Blitz, fala, ah, não lembro de mais muito, tal, só lembro de vocês estarem chegando, eu tô aqui vivo, e enfim, segui aí a história. Dá a entender depois que quando você lê a história da X-Force, teve um momento. E só pro Paulo falar que eu não esqueci de um momento também importante, é, quando ele tava lá pesquisando os arquivos, né, ele lembra da família da Jean Grey, ele dá uma ligada telepática lá pro Nat Grey e fala, Nat Grey, resolve lá o problema com teus parentes lá, com os nossos parentes. Ele fala, não, eles não são meus parentes, eu não sou dessa dimensão, não sei o quê. Pô, mas você deve pra Jean Grey, ajuda aí e tal. E fala, tá bom, vou lá resolver lá então, beleza? E aí a gente depois pode falar isso. Qual a oportunidade de falar do personagem favorito dele? Ó, esse negócio aí de acabar de repente aí parece ser o seguinte, ó. Essa saga tá demorando demais, não vai valer nada, vamos acabar agora. Não tem mais uma edição, não? Não tem mais uma edição, não. Acaba agora. E parece que foi isso. É a história que tava melhorzinha e aí acaba de um jeito assim que é até what the fuck, né? Porque não tem razão nenhuma. Eu não sei onde o Felga disse que na X-Force explica, porque não tem razão nenhuma pra o Bastião deixar o Cable vivo. Não tem. Não, cara, mas tem uma explicação, que ele é um covardão mesmo. Não, não. Tá explicado no epílogo. É porque o Bastião olhou assim, ah, isso aqui tá descarregado. Então vou aproveitar pra roubar tudo. Vou roubar móvel, tapete, diabo 4. Porque a mansão ainda tava super cheia, ninguém tinha tirado nada. Quando os mutantes voltam, não sobrou um prego no chão. Ou seja, o Bastião sozinho na madrugada. O cara deixou o Cable apagado à mercê, não tem explicação. Pois é, nem pra dar um chute, será? O Cable dormindo e o Bastion corre de lado pro outro, pegando as coisas aí. Dara, teleporte, Dara, teleporte, Dara, teleporte. Só deixa o Cable lá, né? Prioridades, né? Prioridades. Enfim, a história que tava ótima, né? Terminou meio unhê, mas tudo bem. É ainda melhor de todas aí ainda, das principais, né? Essa história eu acho assim, de novo, volto a falar assim, ela é muito bem escrita. Por mais que ela tenha esse final abrupto, mesmo o final sendo abrupto, foi bem colocado, eu acho. Porque esse detalhe do Cable apagar, ele conseguir tirar toda a equipe do baixo, da mansão, e da arma ser descarregada, estar descarregada, e a gente não vê o que o Bastion faz, é interessante, no sentido assim, a forma com que é narrada a história fica legal. Você fica tenso quando o Cable começa a usar o poder demais, aí você espera que, por conta de toda outra edição de conversa e de briga com o Bastion, que vai ter uma conclusão bombástica. Você fica esperando e, beleza, é anticlimático, mas tá valendo. A gente já viu isso tanto em filme, em que no final, ou um plot twist que salva o herói, e pelo menos tem o gibi pro mês seguinte, sabe? E como a gente vai ver depois, o James Robson até que finaliza bem com a história que vem depois. Então assim, fomos pra Wolverine, a história própria, Cable também, história própria. X-Men, que é o que tava direcionando, que deveria ser a revista principal, né? Acaba sendo uma história meia marginal, vamos dizer assim, né? Pelo menos assim, não tem os personagens principais, né? É, vale ressaltar que, assim, nesse meio tempo, eu não sei se o Lobdell planejava ficar mais tempo ou não, ou se era uma bola que tava sendo jogada pra próxima equipe criativa, né? Tava já pensando em introduzir alguns novos personagens aí de X-Men. A gente sabe que tinha a Medula lá, que de alguma maneira tava sendo preparada pra ser a Wolverine 2.0, né? A versão feminina do Wolverine. A gente já falou dela em Fabulosos, mas ela também vai aparecer aqui na revista X-Men Sem Adjetivo, né? E em algum momento, acho que teve um interlúdio aí, lá nos Outbacks não, né? Não é na Austrália. Interior da África, em algum local lá, tinha também uns flashbacks envolvendo um mutante muito esquisito, né? Que depois, mais pra frente, a gente vai conhecer, usar o nome como Maggot, né? É larval aqui no Brasil, né? E aí teria uma terceira personagem que seria uma mutante que parecia que estava sendo preparada para uma nova equipe criativa, que acaba surgindo aqui nessas histórias de X-Men, que vai ser envolvida assim, no meio, né? É introduzida assim, nessa confusão que é a Operação Tolerância Zero. Bom, como o Coveiro falou, essa é pra ser talvez a revista guia, né? E os outros seriam os tainhos e tal. Mas essa aqui realmente a história é ruinzinha mesmo. Essa aqui é difícil. A história ela começa assim, com Cecília Rise, né? Você tem a apresentação dela, é uma médica lá num hospital, acho que municipal ali de um bairro, que agora eu não lembro o nome, se não sei tal. E ela tá vendo a mesma cena, né? Que virou notícia em todas, que é o ataque dos X-Men lá e tal. Ela vê lá os seus os seus companheiros médicos lá, enfermeiros lá, todos, ah, tá certo, é isso mesmo, tiro neles e tal. Aí pergunta pra ele o que, é que você acha. Tá certo mesmo e tal. E aí, nesse ponto, entra, né, um ferido, né, parece que de tiroteio e tal, e eles vão lá, começam a fazer os prontos. Ele é declarado morto, só que aí ele volta, e aí ele reaparece como supra-sentinela, querendo caçar a Cecilia Rice. Aí, de fato, por que Bastion tá perdendo tempo com a Cecilia Rice? Não dá pra entender, enfim. Mas aí começa lá a perseguição dentro do hospital, e aí ela é salva pelo Homem de Gelo, né? Que era o único mutante que tava disponível, como a gente falou, né? Deram um jeito de sumir com toda a equipe, talvez até com os melhores, com personagens melhores, pra poder colocar ali o Homem de Gelo ali pra servir de herói principal aqui. Ele resgata a Cecília, certo? A Cecília Rice fica a pé da vida, porque que história é essa? O Xavier me prometeu que a minha vida ia ficar em paz, não sei o que, a minha vida acabou e tal. E ela vai passar a revista, o arco inteiro, né, falando isso, né, as próximas 3 revistas falando isso e tal. Mas enfim, vão primeiro pro apartamento do Warren, né? O Warren não está nessa dimensão, nem ele e a Betsy, eles estão lá vivendo as aventuras na Aurora Rubra, né? Onde ela ganhou aquela marca lá, tal, aqueles poderes de se locomover pelas sombras, né? E aí eles estão lá tentando achar, tal. O Homem de Gelo fala qual que é o número do telefone do Nat Grey, né? Pra você ver como a coisa ficou feia, né? Ele tava pedindo ajuda pro Nat Grey, que é um cara que adora os X-Men. E aí aparece lá uma que parece que era uma amiga de uma antiga namorada do Warren. Acho que é a Candide Sorten, né? Não é a Candide Sorten, mas parece que era uma amiga, tá? O Homem de Gelo ataca, tal. E aí no final lá tem um papo. Ela se revela também uma supra-sentinela, né? Ela tinha desativado os poderes do Drake, mas não tinha desativado ainda os poderes da Cecilia Rice. E aí, tem lá todo o entreveiro, eles acabam sendo salvos agora pela detetive Jones, que também é ex-namorada do Warren, né? Era isso, né? Ela também foi ex-namorada, né, do Warren. Sim, Charlotte Jones, né? Eu acho que o Lobdell usava ela bastante até, né? Era frequente aí. Né? E aí, então, lá vão pra delegacia e tal, o Drake confia nela e tal. A Cecília fala, não dá pra confiar, não sei o quê. E aí, de fato, né, a detetive Jones, né, meio que vendeu, né, eles por causa do que a Operação Tolerância Zero estava com o filho dela, né? Nesse meio tempo, a Medula deixa a Calisto lá, a Calisto fala, não, procure os X-Men, vire uma heroína, né? Mas e quase que fala, mas não esqueça de mim aqui, 4-5 meses, tá bom? E aí a Medula vai lá e, coincidentemente, resolve ir pra mesma delegacia onde tá lá o Homem de Gelo e a Cecília. Não, mas eu acho que a Medula já tava meio que indo atrás deles, né? Isso, ela tava toda hora olhando de longe. Ela já tava nos esgotos. Ela tava caçando, não sei por que ela tava caçando, mas tava caçando os dois. É porque era o único X-Men que tinha na cidade. É, foi o que sobrou. A Medula acaba ajudando ali e tá? Tal, o Drake consegue resolver a situação, tira todos os policiais e tal, e aí eles resolvem andar por Nova York, certo? Quando são de novo surpreendidos por novos supra-sentinelas, toda a operação lá em cima deles. Em paralelo, né, aí é apresentado, né, vamos dizer assim, a outra mutante aí, né, que talvez tinha sido cotada pra equipe, que é a Sabra, né, que é a agente secreto lá, agente secreta lá do Mossad. Ela tava lá investigando, né, a Operação Tolerância. Ela tinha conseguido alguns arquivos, aí ela destrói o computador na base da porrada, e de novo, nós temos a mídia física aqui sendo bastante relevante. Fazendo a diferença. Tem que dizer o que foi que ela destruiu pra destruir o computador e impedir que acessasse o computador novamente. Destruiu todos os dados naquele momento. O que foi que ela esmurrou? O computador. Só quebrou a tela. Ela quebrou o monitor. O HD inteiro. Exatamente, o HD inteiro. Isso era aquele monitor embutido? Não. Já era o all-in-one. Faz de conta. Não, porque a torre tava embaixo. O pior que o cara que eu achei é o desenho. Ah, enfim, é o efeito dramático. Ela foge com as informações, ela pega lá um carro lá, e aí de novo aparecem mais supra-sentinelas, né? Todos os supra-sentinelas que faltaram nas histórias estão nessa. E aí ela consegue lá, tem as frases de efeito, olha lá, Capitão América e tal. Ela consegue derrotar os dois, né? Que acho que o poder dela é super força e voar, né? É, basicamente é esse, os dois poderes. Né? Ela tem mais poderes? Não, é basicamente isso mesmo. Ela... É autopropaganda também. Tá bom. Eu não sei como era no original, mas na Abril apareceu um folheto de propaganda do Mossad. Era, nós somos infalíveis, nós sabemos todos. Nós estamos 5 passos na frente de todos. É, não, mas é assim mesmo. Ela toda hora fala, não permite que ninguém fale alto com ela. Acho que a Cecília tem hora que vai levantar a voz com ela, quase quebra o braço da Cecília e por aí vai. Mas assim, ela é, vale ressaltar, né? Apesar de ser mutante, não me explique por quê, fazia parte do programa de super soldados. De Israel. Vai ver porque foi por isso. O soldado do Canadá era só mutante também, né? Não era. Não tinha também, né? Mas vale ressaltar, né? Que vai ver que por isso que estão encaixando ela de qualquer jeito lá no quarto filme do Capitão América aí que vem, né? E aí, então, ela obtém lá os arquivos são importantes pra derrubar o Bastion, né? E aí ela vai pra Nova York encontrar os X-Men, aí ela encontra o que sobrou, né? Que é o Homem de Gelo. E aí, chegamos na parte lá que eles estão cercados lá no beco, lá, a Cecilia Rice tá assustada, a medula sangue, e o Homem de Gelo ali veio sem saber o que fazer, né? E são salvos, né? Pela Sabra. Eles quase morrem no processo. A Sabra derruba um prédio em cima de todo mundo. Eles conseguem, então, fugir. É, e aí, a história, então, ela se resolve se encaminhar pra Connecticut, lá pra uma casa, né? Que a casa tá a filho da detetive Jones, que o Bastion colocou, né? Uma pessoa, né? Que mais pra frente a gente descobre que seria uma espécie de mãe, né? Uma pessoa que ajudou ele se reabilitar, né? Uma época que ele tava perdido, né? É, seria a casa dele, né? Exatamente. A família, vamos dizer. É, a casa seria... E põe lá a criança, né? Eu não sei como é que tava no original, mas parece que a Abril carregou muito na questão da criança. No original, eles falam assim, não, a criança é ela tá lá, mas o que eu quero na casa é outra coisa, de acordo com a Sabra, né? Eu até pedi pro Paulo me mandar essa foto pra comparar as traduções, né? Não, simplesmente, ela na Abril, é como tu falou, ela simplesmente, olha gente, eu já perdi um filho. Então eu descobri que o Bastion sequestrou uma criança. Então disse 1 bilhão de crianças no mundo. Eu vou me preocupar só com essa em especial. Aí eu vou ajudar vocês com essa criança. Aí quando chega lá o Bastion, olha, agora a criança tá livre. Ok, não vou fazer mais nada. Mas acho que no original é isso mesmo, viu? Não, eu li aqui no coisa, dá a entender que a criança tá lá, mas teria o objetivo, são informações que poderiam derrubar o Bastion. E a criança só, com as informações pra derrubar o Bastion já estão com ela, já está com a Sabra. É, a informação para derrubar o Bastion que ela tem é o endereço da casa. Exatamente. É isso. Porra, ele até fala isso quando tá na revista do Wolverine. É, porque é citado essa aventura com a Sabra. Aí o Bastion fica puto. Não, vocês têm que impedir ela chegar até eles, não sei o quê. Então, isso foi uma coisa muito pessoal mesmo. E de fato era mesmo. De fato era. É, mas convenhamos que o Bastion, ele é o rei do microgerenciamento mesmo. Porque o plano dele, eu vou sequestrar uma criança, mas eu vou colocar ela na minha casa pra que eu possa chantagear a ex-namorada do melhor amigo do mutante que eu estou querendo sequestrar. É. Vai ver que o plano original era em cima do anjo e o Homem de Gelo foi só uma coincidência que aconteceu lá. O Homem de Gelo foi, vamos dizer assim, o Bastion estava mais preocupado com a Jubileu do que com o Homem de Gelo. É, enfim. Ele realmente, ele tem uma parte, um diálogo que ele fala, pô, eu derrubei todo mundo. E ainda assim vocês ainda continuam, pô, como é que pode? Ele não acreditava que o Homem de Gelo fosse capaz de... Mas vale ressaltar uma coisa sobre o Homem de Gelo nessa época. Nessa parte, né? ele tava só na bravata, porque eu derrotei todo mundo. Os caras fugiram em 5 minutos. E vale ressaltar o seguinte, o Homem de Gelo, pelo menos assim, a tentativa do Scott Lobdell nessa época, era alavancar o Homem de Gelo, assim, torná-lo ele um avatar de gelo, né? Que ele já tinha sido meio que mexido pela Emma nessa época, já tava desenvolvendo os poderes dele pra, enfim, virar um quase mutante ômega. Aí sempre ficava aquele negócio, né? Estamos evoluindo o Homem de Gelo. Aí os próximos autores esqueceram esquecemos disso. Vamos evoluir o Homem de Gelo, ah, esquecemos isso. E isso virava o plot do Homem de Gelo sempre, né? Ele é infantil demais, não, mas ele tem potencial demais. É infantil demais, tem potencial demais. Aí agora mudou completamente, né? O foco do Homem de Gelo é outro. Mas basicamente era isso, uma repetição eterna, né? Foi falar em repetição, na verdade, eu não sei se o Felipe ia comentar isso, mas relendo, esse plot todo da X-Men, ele é uma cópia do plot do Banshee na Aliança Falange. É praticamente como se fosse a tentativa de fazer um novo spin-off com essa, pra ver se essa equipe cola, uma coisa assim, do, ah, todos os mutantes, todos os X-Men convenientemente sumiram, e agora a revista vai ficar nas mãos de um personagem secundário que a gente tava dando muita atenção, que no, na Aliança Falange era o Banshee, e na X-Men era o Homem de Gelo, com a ex-vilã, Medula e Emma Frost, e mais alguns personagens novos que criamos. Aí aparece o Syncro, Cecília Reis. É muito parecido o esquema, cara. É muito parecido. É muito cópia. Foi piloto automático mesmo. Eu não duvido que deva ter sido parte da ideia inicial, porque o primeiro cartaz de divulgação da saga é justamente os novos personagens aparecendo, né? Na frente dos outros. Mas eu não ia dizer, não ia comparar com isso, não. Eu ia comparar, na verdade, com a primeira aventura de como Homem de Gelo protagonista, né? Que foi na época do Stan Lee, quando todos os X-Men são capturados pelo Magneto e o Homem de Gelo salva eles. Beleza, o Homem de Gelo aqui, ele não salva os X-Men, mas querendo ou não, ele segura o que os X-Men representam. Querendo ou não, é mais uma história onde o vilão não dá bola pro herói. Ele não acredita que ele iria conseguir ou coisa do tipo. Então, pra mim, assim, não digo que tentam repetir a história, mas talvez homenageiam essa história do Stan Lee. Então. Bom, pra fechar, bom, eles estão lá na casa, né, do baixo, e aí é mais uma sessão de conversas lá, tal, e aí aquela história, não, você não pode ser mal, não sei o que, acaba também brigando lá com a própria, vamos dizer assim, a mãe dele, né, ela também não causa isso, tal, e enfim, aí o Homem de Gelo então fala assim, ó, é o seguinte, tirou todo mundo da casa, né, tirou o baixo, parecia que ia começar uma luta épica, aí ele para e fala, meu, quer saber de uma coisa? O que você fizer agora, a gente não vai mais revidar, tal, enfim, ele simplesmente para. Nesse momento, quem tava trabalhando pra salvar a América, vamos dizer assim, é o Garrish e o Kelly, né? Há vários momentos dessa história aparecem tanto ambos, né, discutindo, falando, olha, a gente tem que fazer isso. O Kelly, o Garrish fala, ó, isso vai acabar com a tua carreira política. Você basicamente se fundou em cima dessa, vamos assim, desse tipo de política, e agora realmente voltar atrás e falar, não, e aí o senador Kelly vai lá, conversa com o presidente lá dos Estados Unidos, com o comitê, vamos dizer assim, de segurança, né? O conselho de defesa lá, que o Garrish fazia parte, né? E aí, então, sai a diretriz, né, pra SHIELD começar a derrubar a Operação Tolerância Zero. Então, no momento aí que o Bastion já tinha pedido pra ativar os Supra Sentinelas, tá, pra partir pra cima, chega a SHIELD. E aí, a SHIELD fala, para tudo, acabou, encerra e tal. E aí, fica esperando, bom, ele vai dobrar a aposta ou não? E não, ele simplesmente, ó, tá certo, tá bom, me entrego aqui. Supra Sentinelas pararam os ataques e tal, e a SHIELD chega pra salvar o dia, né? No final das contas, o grande herói dessa saga se chama Senador Kelly. Cara, mas assim, eu acho um absurdo, assim, esse final, porque assim, até um minuto atrás, né, 23 horas e 59 minutos, tava tudo autorizado e por aí vai. Aí dá 00 hora, né? Aí eles dão, acabou tua autorização de atuar aqui e por aí vai. Mas eles prendem um Bastião. O Bastião tava autorizado a fazer aquilo tudo. Aí eles prendem um cara e acabou. Não faz sentido. Vindo à América. Não faz sentido. Tipo assim, opa, passou um minuto aqui, já tô passando ali, agora você tá preso. Por nada. Assim, não tem motivo pra tá preso ele. Porque tudo foi autorizado, a ação dele. Ou havia algum. Eu acho que o sequestro da criança, não. Ah, tudo bem, o sequestro da criança não. É só. Acho que converter pessoas inadvertidamente Supra Sentinelas. Não ficou bem claro ali, né? E outra coisa, se foi autorizado, foi erro do governo americano lá de não ter visto 100% o que era. Cara, agora, mas, enfim. O governo. Isso é bem real de acontecer. É. Certo. O governo americano tá limpando a sujeira deles. Então a primeira coisa. Vão ter que prender o cara. Certo? Cara, fizeram isso com o Blackwater quando vazou as coisas. Muito doido, mas enfim, é o que temos pra hoje. Não, muito doido, não. Acho que eu duvido acontecer na realidade isso. Cara, já aconteceu, inclusive. A Blackwater teve que mudar de nome porque vazaram lá as coisas deles fazendo crime de guerra no Iraque. É só alguém ter filmado lá o Supra Sentinela tentando matar o governo em Nova York, a história lá do Homem-Aranha, que já vinha empurrá-lo a moral do Bastion. Uhum. Mas que o Coveiro não tá mencionando que o Felga foi bonzinho de evitar é a luta final, que é a maior vergonha ali de todos os tempos. Ah, não, isso porque aí. Porque o Bastion era o cara misterioso, ninguém sabia o que ele era. Ele faz todo um discurso lá, genérico, sobre. Não, a deusa julgadora olhou pra minha alma e me fez. Eu era menos que humano, ela me fez um humano pra eu poder guiar os humanos pra um negócio lá. Blá blá blá blá. Do nada, ele tem telecinese, que ele faz a Cecília tropeçar. Aí o Homem de Gelo vai enfrentar ele. Aí quando vai pra enfrentar, aí o Scott Lobby, eu já tava no aviso prévio mesmo, ele, ah, foda-se, é um velho de 60 anos. Aí ficam 4 páginas do Bob espancando um velho de 60 anos, que não sabe revidar. Do nada, o editor falou, ei, cara, mas não era melhor você colocar, tipo, um pouco de suspense no final, não? Parecia que os heróis vão perder. Aí o Lobby, é mesmo. Aí o cara batendo. O cara tava no chão. E ele apanhava, mas não saía sangue. O legal era isso. Apanhou feito um condenado. Umas 4 páginas. Porque era um velho de 60 anos. Sim. Aí do nada, o Homem de Gelo. Mas eu sou moralmente superior a você. E eu vou provar isso. Desativa meus poderes. E agora todo mundo vai ficar aqui no fila indiana pra você matar a gente. Porque você vai matar a gente, mas vão aparecer outros X-Men pra nos vingar. Eu acho que a Medula e a Sabra não concordaram com isso, mas não deram tempo de reagir, né? É, aí eles ficam lá parados, esperando. Aí o Bastion, super sentinelas, preparar, apontar, aparece lá a Shield. Do nada, assim, na página seguinte. Aí o Homem de Gelo, e aí, Bastion, vai encarar ou não vai? Aí o Bastion, ah, super sentinelas. Desativar, a gente se rende. Ativar protocolo França. Bandeira branca. Uhul. É que eu acho que o Homem de Gelo apostou. Ele não, eu acho que não tinha ideia do Bastion, né? Ele não tinha a telepatia pra saber. Apostou que o Bastion não ia atacar ele, né? Não sei se ele tava esperando, enfim, tinha alguma comoção por parte dele lá. Aí ele desativou, tipo assim, eu não vou me sujeitar a você, quero ver se você me ataca. É tanto que o Bastion fica olhando pra ele, encarando assim por um minuto e fala assim, vou te matar mesmo, cara, tá pensando o quê? Aí, enfim, acho que chegou na última hora, né? A moral dessa história é discurso motivacional 0, mídia física 7. Quem fez o discurso Naruto só perdeu nessa saga. Pois é. Exatamente. Os 90. Então, mais uma vez, é um plot anticlimático de volta, né? Mas assim, eu gosto da introdução da Cecilia Reyes nas primeiras páginas. Por mais que ela pareça ser meio chata com o Jalous com a Medula, no início ali, quando ela descobre que os X-Men estão resgatando ela, né, o Bob Drake, ela pega o que tiver na frente dela e começa a bater no Homem de Gelo por umas 2 páginas. Outra vida que tem estragado a vida dela, eu achei isso sensacional. Relendo hoje em dia, né, porque eu achei assim, realmente ali conseguiu colocar um lado mais humano, mais suburbano da história. Curti. E por mais que assim, o resto da história fique meio que pingando entre apresentar novos personagens, seguir adiante com o trama, que não leva pra quase lugar nenhum, os desenhos do Pacheco estão bem legais. Né? E eu gosto da parte que introduz a Sabra, por mais que pareça meio Capitão América, eu achei muito inventivo a forma em que as ações que a Sabra faz ali, assim, de tentar sair do carro, prendendo no chão, chutando pra fora, com um chute, um sentinela pra fora. Ainda que concorde, seja bizarro a forma com que ela esmurra e monitora lá, eu sou meio fã de história de espionagem, então eu confesso que fiquei esperando que ela tivesse uma participação maior. E no final das contas, ela basicamente foi uma Solaris, né? Ela aparece em um momento, parece meio fodona e tal, e não faz nada. Não que a Medula faça alguma coisa, né? Além de caçar um sentinela na água ali, no meio do caminho. Beleza, a história é anticlimática, o Bob tem o seu momento ali de superação, assim, de talvez de maturidade, de mostrar o que aprendeu ali enquanto convivia com o pai dele, em relação ao preconceito e tudo mais. Esmurrou o velhinho lá, até pra chegar finalmente os heróis da saga, que é a Shield e o Robert Kelly. Bom, então assim, esse seria o final do Operação Tolerância Zero, bem é mesmo, tá? A gente tem uns times, vou aproveitar, eu e o Paulo aqui vamos só citar eles rapidamente aí, pra vocês terem uma ideia, né? O da X-Force, né? O que acontece? Voltando um pouco atrás, a equipe tava fora da mansão, como a gente tinha citado aí, né? E tava meio que cercando um local onde tava a frente de libertação mutante, que tava ameaçando os cientistas ou médicos de uma clínica e que eles estavam fazendo terrorismo lá. A frente de libertação mutante tava lá prendendo os caras e tal. E quem cercava lá era justamente agentes, né? Vestidos como se fosse aquela mesma roupa do Bastion, né? Aquela roupa lá da Operação Tolerância Zero. né? O que a gente precisava saber é que havia um infiltrado na frente de Libertação Mutante, que praticamente virou a equipe contrária, né? A arqui inimiga da X-Force nessa fase, né? E quem tava infiltrado lá era a Mirage, né? A Danielle Mustar, que tinha virado uma agente da SHIELD a pedido do GW Breed pra se infiltrar por um tempo já na equipe lá dos terroristas, né? Mutantes. Ela até tinha, enfim, feito amizade com alguns lá, com aquele cara de quatro braços, enfim, que quando meio que ela desmascara a infiltração dela, o cara fica hiper decepcionado e por aí vai, né? Só que uma vez que tá lá, que a X-Force convence aos chefes lá da Operação Tolerância Zero a entrar, porque eles vão meio que disfarçados, né? Vão como se fosse uma equipe de filmagem. Vai a Dominó, Siren e o Beto, né? Eles vão se filtrando como se fosse parte da imprensa, o outro pessoal fica no furgão, só que como separou a equipe, essa moça da Operação Tolerância Zero, que já tinha uma rixa com mutantes, vai lá e ataca o pessoal do furgão primeiro, nocauteia eles, ela meio que aproveita a situação lá, tá todo mundo preso no mesmo lugar, pra meio que centralizar o poder de fogo nela, pra pegar a frente de libertação mutante e a X-Force, né? O plano original era pegar a frente de libertação, mas acabou a parte da X-Force lá indo como bônus, né? E, curiosamente, de maneira bem doida, o pessoal da clínica também já era Supra Sentinela, então os cientistas se transformaram, aí atacaram, prenderam parte da Frente de Libertação Mutante, prenderam parte da X-Force. Essa mulher lá que da Operação Tolerância Zero tinha uma rixa com a Dominó, uma rixa pessoalíssima assim, e faz uma lobotomia nela pra tirar os poderes dela de sorte, né? É, nesse meio tempo, tem umas interligações lá com a história do Cable, né? Como a gente viu, que trata um pouco a história do Caliban e por aí vai. Mas enfim, que acabada a Operação Tolerância Zero, todo mundo escapa de alguma maneira, juntando forças, né? Depois de serem capturados, mas supostamente a Dominó vai ficar um tempo aí sem os poderes, e toda essa fase aí da X-Force quase não saiu no Brasil, né? Já não tava sendo publicado. E aí, também ligada um pouco à X-Force e a Cable, tem a história do X-Men. Só pra te complementar, Coveira, ela saiu num especial do mês 1, 4 meses depois que terminou a Tolerância Zero nas revistas do X-Men. E abril não tava muito assim, mas eles venderam desse jeito. Quer saber o que aconteceu que tava acontecendo com a X-Force nessa época? Veja que era uma parada assim. A X-Man tava saindo na revista do Wolverine nessa época também, aqui na Abril, e nas histórias ele tava sem os poderes ainda, tinha perdido a telecinesia, tava tendo que usar uma manopla, quando ele já tinha conseguido uma forma de, como se fosse uma terapia mental, descobrir como voltar a ter a telepatia, aí ele ficou uns dias desacordados. Aí quando tava desacordado, aí vem o Cable: Nat Grey, por favor, me ajude, eu sou incompetente pra fazer as coisas, venha, salve, por favor, os parentes da Jean Grey pra mim, por favor. Aí ele: ok, já que você é um bucha, não serve nem pra ser um Nat Grey de verdade, então eu vou lá salvar eles pra você. Aí quando ele acorda, percebe que não tava na casa dele, e as crianças tinham ido pra casa dele do Sorro. Ele morava no Sorro nessa época. Aí o Super Sentinela já estavam indo atrás, porque o Ashton, ele só tinha decodificado um dos coisas lá do arquivo Xavier, que era justamente o que colocava, dava o nome de todo mundo, o nome civil, nome dos parentes, CPF, RG, endereço, por aí vai. E por algum motivo o Xavier tinha colocado a Cecília Reis no meio. Por isso que o Super Sentinela foi atrás dela também. Aí as crianças estavam lá fugindo do Super Sentinela, o Nat Grey aparece, derrota um deles, depois ele pega as crianças, salva lá o avô da Jean Grey e vai resgatar elas de novo. Quando aparecem mais uns 4 Super Sentinelas, eles cercam eles, aí o Nat Grey olha assim: bando de bucha, aí eu consigo derrotar sozinho, fácil. Aí ele percebe que eram seres humanos, aí ele olha assim: eu vou fazer disso com o Snojutsu ou vou só fingir que morri pra que eles esqueçam, pra que eles me esqueçam e pensem que a missão foi cumprida. Aí ele, sabendo que discurso no Jutsu não funciona, ele vai lá, engana telepaticamente os sentinelas pra eles atirarem a esmo, fingindo que estavam atirando neles e acharem que eles tinham morrido. Ele se esconde lá nos escombros e aproveita lá que os super sentinelas tinham ido embora, espera a poeira baixar e leva as crianças lá pro avô da Jean Grey, e eles conseguem fugir da cidade lá, porque, enfim, como a Operação Tolerância Zero só durou uma noite, uma tarde praticamente, então foi. Eu só precisava cuidar dessa noite. Aí nisso o Bastion ali assim, aí, ah, quem é esse cara? Como ele tem esse poder tão grande? E por aí vai. Aí termina a história. Aí você esqueceu de um detalhe, em que ele tem um monólogo bem interessante enquanto ele tá começando a perseguir, ser perseguido pelas sentinelas, que ele lembra do mundo dele, da era do Apocalipse, em que o Apocalipse, na época, ele tinha uns robôs que ficava patrulhando a cidade, em que ele fica pensando, nossa, esse mundo tá ficando parecido com o meu. Aí quando ele consegue salvar as crianças, ele percebe que não é bem assim, né? Ele começa a ter um pouco de ternura com os parentes que ele não considera parentes. Ah, e ele tá morando com três garotas lá, né? Não eram as bruxas lá? Eram as bruxas lá da trama, a história que tava acontecendo. Mark Deodato? Exato. Não, é o Roger Cruz. Né? Isso, Witches, né? Mas acho que o Deodato depois fez uma história delas, uma minissérie, alguma coisa assim. Mas não foi todas elas, não. Acho que aproveitou depois. Mas enfim, de Tain mesmo, acabaria aí. Supostamente dizem que Deadpool teria, mas é uma menção muito fraca. Então a gente nem entra aqui nessa história. Mas assim, posteriormente, tem uma história bem interessante, mais interessante que muitas aí, que foi quando o Claremont voltou pros X-Men, por aí vai, no X-Men Unlimited, número 27, acho que um ou dois anos depois, mas é uma história retroativa, pelo menos um flashback, né, retroativo, relacionado à Operação Tolerância Zero. Claremont resolveu criar acho que é o terceiro personagem que usa a alcunha de Thunderbird, né, que é, dessa vez não é nenhum descendente do James Proudstar, é um indiano, é Neil Shara, né, enfim, que ele tá entrando na família dos X-Men, vai pra Ilha Mui, por aí vai, só que toda a história de flashback dele é relacionada com a Operação Tolerância Zero, e é que a gente vai falar aqui, né? Que, enfim, ele voltando pra casa, de repente descobre que o irmão dele, Chargid, havia sumido, né? E aí a família pede pra ele ir atrás, e aí ele vai atrás pra procurar. No meio do caminho, quando ele tá buscando informações sobre o irmão, né? Ele acaba conhecendo uma garota, que é a Karima, né? Que, enfim, ajuda, acaba se juntando com ele, tem uma engraça, mas acaba ajudando ele no meio do caminho. A Karima é policial. É da polícia da Índia. Da Índia, né? Vale ressaltar, ele é indiano, tá, gente? O pai dele era policial aposentado ou era alguém grande na hierarquia lá da polícia também. Pai do Neil Shara. Enfim, pelo menos já tava aposentado, porque ele tava tudo morando numa tal, uma casa de chá, alguma coisa assim, de produtora de chá. Mas ele fala, né, que o Neil Shara fala, não, o Neil vai falar que vai atrás, né, não sei o quê. Aí ele fala, não, deixa que a polícia vai fazer o trabalho dele. E eu, que fui por muito tempo, tal, confio neles, né? Então, aí nesse momento, desse processo que tá atrás, né, do irmão, ele acaba se relacionando com essa Karima. E do nada, o Bastião, que era pra só agir nos Estados Unidos, tá lá na Índia pra fazer novos supra-sentinelas, né? E aí atira nele, no Neil e na Karima, prende eles, descobre que o Chargid tinha se envolvido com o Bastião, né? E o Bastião tinha mexido com a cabeça dele e dizia, temos que criar forças pra poder lutar contra os mutantes, e por aí vai. Coloca o Neil e a Karima numa máquina, né, que seria a máquina lá. Por isso que eu falo, né, não é só o Próspero, não. Tem muita gente criando super sentinelas pelo visto ao redor do mundo. E aí, num processo de transformar os dois, a Karima realmente acaba transformada, mas ele não, por ele ter um gene mutante, aciona o poder dele, mutante dele, né, que é um poder, acho que de energia solar, uma coisa assim. Enfim, poder genérico, que eu nem me lembro agora, que esqueceram praticamente esse Thunderbird com o tempo, né? A Karima tem mais sequências nas histórias dos X-Men do que ele depois, apesar dele ter virado um X-Men na fase do Claremont. Mas enfim, o irmão, que também tinha virado um Supra Sentinela, na hora que vê todo mundo caçando o irmão dele por ser mutante, ele se volta contra o próprio grupo, vai atacar a turma do Bastião. E a Karima também aciona pela primeira vez os poderes dela, que ela tinha acabado de sofrer a transformação, e digamos assim, e salva o dia, vamos dizer assim, salva a família, né? O irmão parece que morre, mas ele pede desculpa antes de morrer, por aí vai. E a Karima fala assim, olha, você tem que correr. Diz, por quê? Porque minha programação já tá dizendo pra matar você. Aí ele, enfim, foge e meio que vira, digo assim, ele cai aquele romance impossível, né? Dela sendo uma supra-sentinela e ele sendo um mutante. Enfim, a história dele mingua, né? Com o tempo. Acaba nessa fase do Claremont. Nem sei o que aconteceu com ele depois. Mas a Karima, a gente sabe que volta depois na fase lá do... Do Hickman e Krakoa. Não só em Krakoa, né? Antes volta naquela fase do... Michael Carey, né? Michael Carey, depois volta com o Hickman, ou seja, ela tem uma sobrevida muito maior, né? Enfim, esses são os tains que a gente precisa saber, assim. Mais interessante é esse último, por sinal, tá? É, o Clement, ele tenta colocar o Cesar várias vezes. Não tá aí, né? É o retcon. É uma pós-história, né? História, não, o Coveiro chama de Tain, mas ela foi publicada 4 anos depois. Eu quis encaixar isso aí, porque querendo ou não, faz parte da Operação Tolerância Zero, e a Karima tem sobrevida. Ela é mais importante que muita coisa que acontece aqui, por sinal. É, o Bastion tem maior relevância mesmo na história da X-Force. Quando ele junta os outros vilões. Da X-Force do Crisios, né? Que vem muito tempo. Isso, e depois leva pro Messiah. Porque essa X-Force do Crisios, eles tiveram uma das melhores ideias, mas que perceberam que não era uma ideia tão boa assim. Vamos ressuscitar todos os vilões antimutantes humanos dos X-Men. Stephen Lang, Bolivar Trask, Bastion, Graydon Creed, Donald de Peace, por aí vai. Aí você pensa, carai, isso aqui é foda, a Legião do Mal dos Antimutantes, por aí vai. Aí alguém lembrou que, tipo, na prática, todos eles eram só humanos antimutantes sem poderes nenhum, e só o Bastion tinha poderes. Aí não usaram pra porra nenhuma, menos o Bastion. É, eles viram só sentinelas no final, né? Não viram muita coisa. Inútil! Os caras ainda, pra encher a bola do Bolívar Trask, contaram lá todas as mortes de Genosha na conta dele. Ah, só faltou a Cassandra Nova. Obrigado. Tirou esse peso das minhas costas. E já que a gente tá falando de histórias pós Tolerância Zero, mas que tem tudo a ver com Tolerância Zero, vale ressaltar, né, que Bastion, que fez aquele discurso, como o Paulo falou aí, não, eu era uma criatura menor e essa mulher que me criou me transformou em algo maior, não sei o que, um discurso todo misterioso que na época não fazia sentido nenhum. E parece que morreu aí porque o Scott Lobdell saiu sem explicar o que era o personagem. Aí coube a explicação final, vamos dizer assim, há um conjunto de anuais, né? Que seria com primeira a Cable com Homem-Máquina, depois seria Homem-Máquina com Bastião, né? E é escrita por 2 autores que não tem nada a ver, mas até que resolveram bem a história. Que era o Michael Higgins e o Carl Bowlers, né? Fizeram 2 anuais aqui no caso pra falar sobre a origem do Bastião. O que diabo é o Bastião, né? Isso aí também aconteceu anos depois, mas pelo menos deu uma explicação que faltava, né? Muita gente ficou voando por um tempo sobre o que era o Bastião e ficou um personagem esquecido apenas porque é um atrapalho editorial, não é que o personagem é ruim. É tanto como o Felipe falou aí, depois outros autores souberam usar ele melhor, né? Mas pelo menos foi dado uma origem de alguma maneira. Basicamente é isso, Bastião sai preso, né, da Operação Tolerância Zero. E aí, tipo, a galera tava nessa já, né? O que que ele é, né? E aí enfiou ele dentro de um laboratório e começou a fazer experimentos, né? E aí, a mente do cara parece mais um computador, não sei o que e tal, e cravaram, né? Bastion não é humano, né? Inclusive tem a cena lá dele, né? Lá dentro de uma bola lá, os caras fazendo um monte de experimentos. E aí, inclusive, um dos senadores que tá acompanhando foi um cara que o Bastion, que apoiaram, né? O Bastion e meio que era um dos, vamos dizer assim, dos patrocinadores da campanha do Graydon Creed, né? E aí, nesse meio tempo, ele consegue se libertar e aí ele começa, então, a fazer essa, vamos dizer assim, uma peregrinação pra entender o que que ele é, né? Porque nem ele sabe direito o que ele é. Se nem o Scott Lobdell sabia, que dirá ele, né? E aí, nesse meio tempo, a SHIELD despacha lá pra clínica do Dr. Próspero, uma equipe, né? Vale ressaltar, a SHIELD ainda tava sob o comando do J.W. Bridge, né? Ele despacha lá uma equipe, inclusive um dos membros da equipe é filho de um figurão do exército, né? Uma filha de um figurão do exército. E aí tá lá vendo e de repente então os contatos cessam e aí uma pessoa acabou com essa equipe. Na verdade não é uma pessoa, uma máquina acabou com toda essa equipe. É o Homem-Máquina, que tava meio piradaço, né? Tava ali e saía, vamos dizer assim, por que que ele começou ali, também até agora eu não entendi. E aí, a revista também tem uns momentos com o terceiro personagem, né, que é o Cable, né? E aí, então, tem momentos mostrando o Cable lá no Alasca, né? Vale ressaltar, né, que depois de um tempo o Scott e a Jean se afastam um pouco dos X-Men, até depois essa história do Alasca, eles trazem de volta, vamos dizer assim, a equipe original pra viver umas aventuras e tal. E aí tá lá, falando, poxa, podia estar lá, mas não, eu sou um soldado e tal. E aí ele recebe um pedido do GW Bridge. Ele fala, olha, é o seguinte, eu mandei uma missão lá na SHIELD, deu ruim. E como você é o meu amigo e limpa as minhas bagunças, você não tem como ir lá na clínica e tal e ver? É a clínica do Otos. próspero, tal. Você pode até levar alguém aí, mas dá uma ajudada aí, né? Aí o Cable resolve ir sozinho, né? E ali ele chega na clínica, ele dá de cara com um homem completamente, né, fora de si, né? Falando, inclusive, com uma máquina, sendo que ele sempre se ressaltou e falou sempre com uma pessoa. Uma fusão, homem-máquina. É. Enquanto isso, o Bastion encontra a Rose, e ele começa, tal, e a Rose fala, não, você consegue voltar ao normal, tal, você consegue superar. E aparece um grupo de anti-mutantes lá, e começa a atirar nele, né? E chamando ele de Mutuno, Mutuno, e deixando ele mais nervoso ainda. Ele começa, ao longo dessa história, a gente já vê ele demonstrando vários poderes. Ele consegue erguer um escudo, né, pra desviar as balas, mas as balas acabam matando a Rose. E a partir daí, então, ele começa a ficar cada vez, como é que eu posso dizer, mais parecido com um daqueles supra-sentinelas, né? Ele acaba indo lá pra clínica do Dr. Próspero e lá tem um molde mestre, que é, inclusive, aquele que tava comandando, né, controlando o Homem-Máquina. Ele aparece e aí ele começa a interagir com o molde mestre. Começa a mudar de forma, né? E aí, ao final, então, a gente descobre que o Bastion é um Nimrod, né? E aí, ao longo da história, ele começa, então, lá a manipular a clínica, né? Pra poder começar a libertar o Supra Sentinela. Enquanto isso, ele começa um longo diálogo, né? Um longo monólogo, na verdade, porque o Cable não tá prestando atenção. O Cable tá tentando segurar ele e, tipo, ele só tá falando lá e só a gente, leitor, começa a tá prestando atenção, de fato, né? É só pra gente mesmo, porque tá uma porrada só segurando o Homem-Máquina, né? É, então, quando o Bastion chegou, ele derruba o Homem-Máquina, aí depois o Homem-Máquina se reconstrói lá, se conserta lá com nanotecnologia e depois volta a brigar com o Cable, né? E aí, nesse momento, então, a história começa a revelar vários, vamos dizer assim, vários momentos que envolveram o molde mestre, né? Até o momento, né, que o molde mestre, inclusive no original, quem pegar, tá lá todas as referências, né? Quais foram as histórias que aconteceram cada um dos eventos. Então, praticamente faz um resumão da história dos, vamos dizer assim, dos sentinelas. E aí, então, numa das histórias, né, que é o Nimrod fundido com o molde mestre, atravessa, né, o portal do destino. E disso, né, o portal do destino concederia mais uma chance ao Nimrod, que vira o Bastion, né? E aí mostra, né, ele procurando, ele é encontrado lá pela Rose, que ajuda ele, que ele é desmemoriado, ele não sabe o que tá acontecendo. A Rose, né, praticamente faz todo vamos dizer assim, a reabilitação dele, mas ele sempre tem aquilo na cabeça. Exterminar mutantes, matar mutantes, deter mutantes, e aí então parte, né, com essa diretriz na cabeça pra montar toda essa operação. Enquanto isso, tá lá o Cable também, né, brigando com o Homem-Máquina, por causa do vírus tecno-orgânico, ele e o Homem-Máquina tem lá umas interações, aí também tem mais flashbacks do passado, inclusive do Homem-Máquina. O Cable consegue libertar, né, o Aaron Stack, né, da programação, e aí, enquanto isso, tá lá o governo americano falando, GW, quando é que você vai bombardear essa clínica e resolver a parada? Aí o GW lá, não, porque não sei, a minha aqui e tal, e enfim, no final a clínica acaba explodindo sozinha, o GW Bridge fala, tá vendo? Eu nem precisei me mexer, a clínica explodiu sozinha e tal, essas coisas acontecem, né? E aí o Cable e o Homem-Máquina tal, trocam lá o diálogo e cada um segue a vida, né? Vale ressaltar que essa história aí do Nimrod fundido com o molde mestre e que passa pelo portal do destino, ela existiu, né? Ela faz parte das histórias dos X-Men, acho que antes da fase australiana, né? Ou foi durante? Durante a fase australiana. Depois. Durante a fase australiana. É o final da fase australiana. O final da fase australiana, quando os X-Men também passam pelo portal do destino, né? Exatamente. Na verdade, nesse caso, é vampiro. Os X-Men estavam brigando com o molde, com justamente a fusão do molde mestre com o Nimrod, né? Esse molde mestre tinha ficado preso no lago por conta de uma aventura do Ciclope. E aí o Nimrod se funde lá como ultra poderoso. Aí a vampira se sacrifica pra entrar no portal do destino com o Nimrod. Acho que é cristal da vampira nela. E é justamente nessa história em que a esposa do Robert Kelly morre também. O nome do portal do destino, pelo menos eu não sei se no Drazi traduziram, é chamado de Siege Perilidrus, uma coisa assim, como se fosse um nome misto que é dado pra ele lá. Bom, e aí, enfim, meio que correlacionar, essa parte é interessante, né? Meio que correlaciona uma coisa que já tinha nos X-Men, que a gente não sabia que ia ter um desdobramento, né? Porque pra vampira, sim, ela voltou do Portal do Destino, voltou até, já desenhada pelo Jim Lee, mais bonitona e por aí vai, né? E o Nimrod não, né? E aí ele ganha a opção de ser uma coisa mais humana, né? Porque é até difícil explicar o que é o Bastião, né? Porque ele chega a ter um corpo humano, ele ganha um corpo humano já como um velho, né? Mas ele também não é humano ali. Então é uma coisa assim ainda até meio inexplicável. Mas ganhando a chance de ser alguém diferente. Só que por conta da programação interna dele, ele continua com essa obsessão contra os mutantes, né? É o desejo do Pinóquio, né? É virar humano. Nesse caso, o Bastião insiste durante a história inteira mostrando a evolução da consciência da máquina, o quanto a máquina é mais importante, mais evoluída que o humano. Só que na época em que o Nimrod estava disfarçado de humano, na época do Claremont, ele aprendeu muito sobre preconceito quando vivia com um grupo de humanos no interior de Nova York, né, nos bairros lá. Essa é a única parte dos flashbacks que é negada pelo baixo. É até curioso, engraçado, irônico, que o cara conseguiu amarrar direitinho as frases genéricas que o Bastião falava durante a Operação Tolerância Zero. As poucas coisas que se sabia dele, amarrou várias histórias da X-Factor e dos X-Men, porque tem história ali que nem, acho que nem no Brasil saiu, que ele menciona, e teve aquela vez em que o Molde Mestre enfrentou o Hulk, aparece lá o Hulk, e assim, tipo, acho que isso é daquelas histórias que abriu, pulou, sem nem pensar. E fez tudo isso, lembrou de como colocar o Cable, que na praia foi o único personagem que quem o Bastião teve alguma relação realmente pessoal nessa saga, porque se não fosse o Cable tinha que ser a Jubileu, ia ser meio esquisito. Ou o Homem de Gelo. E o principal, o Homem de Gelo ia se render na segunda página, não ia adiantar não. Mas realmente, esses roteiristas aí, o Mike Higgins e o Carl Burris, fizeram um trabalho esmerado, né? Melhor que muita coisa da saga. Agora que vem um plot twist, e tudo isso ia ser um piloto disfarçado da mensal do Homem Máquina, e era dessa equipe criativa em seguida. Bom, só pra não deixar, assim, completamente no ar, né, porque a gente tinha comentado que chegou um monte de mutante na equipe, que Ciclope tinha levado um tiro no peito, tava se doendo, dizendo que tem uma bomba no peito, por aí vai. Vamos só pontuar aí como é que terminou isso aí, porque a Operação Tolerância Zero acaba com um monte de deixa, né, e o Scott Lobdell sai, entra novas equipes criativas aí, e eles solucionam esses probleminhas pra começar uma nova fase meio estranha, né. Brevemente, Paulo, vai você aí, me ajuda aí só pra fechar isso aí. Então, vamos lá. Chega primeiro lá o Homem de Gelo com a Cecília Reis e a Medula. Tá fazendo maior propaganda da Mansão Xavier. A Sabra desapareceu. A gente supõe que ela deve ter ido deixar lá a criança lá com a Charlotte. Porque, enfim, ela desapareceu mesmo do rolê, tava nem aí. E chegando na Mansão Xavier, aí nisso o Homem de Gelo abre a porta e tá lá tudo vazio. Não tem um prego solto no chão, tá só o tablado, levou tapete, levou tudo. Ainda pichou baixo, a gente teve aqui. Ainda tem se você for olhar, o Carlos Pacheco ainda desenhou um canto no chão que tinha tipo uma marcação de uma pessoa caída no chão, desmaiada, e tava escrito assim do lado: Cable é um dorminhoco. Era o baixo que tinha colocado lá, pichado, enquanto ele apenava tudo sozinho. Aí a Medula ficou batendo lá no... E assim, ele ficava batendo no Homem de Gelo: você é um bucha, você já regrediu tudo que você tinha evoluído nessa saga, que não foi muito, que já voltou a ser uma criança infantiloide, coadjuvante, besta. Aí, antes que eles possam fazer alguma coisa, aparece a nave da Operação Tolerância Zero. Aí sai da nave a Jean Grey carregando o Ciclope, o Wolverine cavalgando no míssil e mandando o míssil abrir um rombo na mansão. Vale destacar, com o nariz. Ele voltou com o nariz. Voltou com o nariz. O nariz dele foi com o Scott Lobdell, né? Porque vale ressaltar. Já é aqui já é o Joe Kelly que assume? É o Joe Kelly. Aí ele vai lá, levam lá pro LabMed. Aí, tipo, o Wolverine: não, se a gente pode ir, vai abrir a porta. Não, vai reto, destrói tudo. Aí vai lá e destrói tudo. Enquanto isso, a Jubileu ficou essa história toda na nave. Deve ser: Jubileu, estaciona a nave e fica aí esperando. Você não pode aparecer, que você é da geração. Ela some nessa história. Esquecido, né? É, aí quando eles chegam lá, ué, mas cadê tudo? Aí o Beast e o Wolverine, que não tem nada aqui. Aí o Wolverine cheira, realmente não sobrou nada. A Jean Grey, meu Deus, onde será que a gente vai arranjar um médico agora? Aí a Cecília Reis, não, eu sou médica, posso fazer tudo. Eu sou médica e pronto-socorro, então eu posso fazer uma cirurgia no tórax aqui, não tem problema nenhum. Aí ela vai lá fazer a cirurgia. Posso desarmar uma bomba que eu nunca vi na minha vida, presa no coração dele, sem problema. Médica. Porque você sabe, você faz medicina, você aprende automaticamente tudo. Era desse jeito. Ô, Paulo, é o Tom Cruise de olhos bem fechados, né? Cara, diz, eu sou médico, aí abre as portas pra ele. O Wolverine olha assim, eu vou ser o seu bisturi, com a garra de osso, saindo do corpo dele. Ela ainda, pelo menos ela teve o bom senso de falar, esteriliza essa merda, seu idiota. Aí vai lá, esteriliza. Não, o legal é que ele esteriliza 6, mas na hora de usar ele só usa uma, ele recolhe as outras. Ou seja, a tempestade ia ter que ficar lá fazendo baldinho lá de esterilizar a lâmina toda hora, o tempo todo lá. Aí vai indo, aí eles vão lá fazendo lá a cirurgia. Aí disso aparece o fanático. É o fanático que a Mansão Xavier chamou um advogado. Aí aparecem os outros X-Men que tinham vindo da Antártida. Aí só que aparece a Vampira, o Fera. Vampira, o Fera... Joseph. Larval é triste. O Larval apareceu porque teve uma aventura dessa equipe com o Larval, né? E aí puxaram um membro. Pra... Então, foi na Antártida lá. Não, é que assim, gente, enquanto estava acontecendo, o Larval era o novo personagem carente que o Scott Lobo estava tentando vender. Então ele aparecia nas Uncanny X-Men lá nessa história do espaço, era sempre assim, tipo, você tem a capa, aí embaixo, oi crianças, eu tô aqui, eu não tô frescando, as capas eram desse jeito. E ele aparecia lá e botava banca de Beres, não tinha origem, ele era o novo Bastion praticamente. A Psylocke que botou na cabeça que ele era o maior vilão de todos, ela pensou, não, esse agora que é vilão, aí quer bater nele, eles vão lá, vão parar no, na Antártida, aí ele conhece o Magneto e fica por isso mesmo. E ele fica atrás do Joseph e não serve nada. Aí o Larval tava lá, e o detalhe, a Psylocke e o Arcanjo simplesmente, acho que quando eles estavam voltando, gente, a gente vai descer aqui, aí esse Larval aqui, não, eu esqueci quando eu tava com a raiva dele, agora ele é amigo, pode ficar aí. Aí vai com eles lá pra Mansão Xavier, é pra ter uma briga, só que o pessoal tava preocupado com o Ciclope, e o Larval diz, não, deixa que eu resolvo isso, eu vou enfrentar o Fanático. O Fanático olha pro Larval, você é o novo X-Men? Sim. Você quer me enfrentar sozinho? Sim. Rapaz, gostei de você, eu vou embora. Vocês estão muito na merda se vocês chamaram esse cara pra me enfrentar. Ele foi embora, rindo. Bom, pessoal, então assim, pra vocês terem uma ideia, é um divisor de águas, querendo ou não, pro bem ou pro mal, a tolerância zero, né, porque é a despedida do Larry Hama, é a despedida do Scott Lobdell. Não sei nem se tem alguma história particular pra ele ter, digamos assim, se despedido assim numa edição tão estranha, né? E entra novas equipes criativas, né? Tem o Joey Kelly, surgem novos mutantes aí no meio, mas também mantém alguns X-Men antigos aí. Do outro lado, a Fabulosa X-Men, eu acho que foi a Fabulosa, que fica com o Steve T. Siegel, né? É o outro roteirista. É uma fase conturbada, não me peçam, por favor, senão o Paulo vai me forçar a fazer isso, a falar sobre isso. Eu não, Felga. É só pra vocês pontuarem que, querendo ou não, a Operação Tolerância Zero é um, digamos assim, o canto do cisne de uma fase longa, né? Dos X-Men, que foi gerida pelo Scott Lobdell, né? E querendo ou não, faz parte dos anos 90, tá ali entre 97 e 98. E faz todo sentido X-Men 97, que sempre foi inspirado nas sagas do momento, né? Pelo Bob Harras, eles pegarem isso aí como parte da história pra continuar X-Men 97, né? Espero que eu, né? Que feito de um jeito muito melhor do que foi feito a Operação Tolerância Zero, né? Que como eu venho ressaltando aqui, Bastião é um personagem que tinha muito potencial, mas que foi muito mal escrito nessas histórias de Operação Tolerância Zero aí. Pra mim, eu evito, tanto quanto eu evito massacre. Mas, cumpri uma coisa que nosso querido amigo Rafael Felga queria há muito tempo, muito, muito tempo. Está satisfeito, Rafael Felga? Tudo questão de paciência nessa vida que a gente alcança as coisas, sabe? A gente só tem que ter paciência. Por isso a gente já sabe que vai ter resgate do Xavier a qualquer momento. Opa, estarei lá. Esse eu não sei, mas que com certeza, agora em breve vai ter a minha vez, vai, né? Encerramos aqui nosso Inominata 66, ok? Próximo podcast já aí sim é sobre o desenho X-Men 97, ou seja, vai ter um pouco mais de Bastião aí pra vocês. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.